Barbara Streisand. Você tá ligado que eu não vou editar isso, né? Não! Beleza, essa é a introdução pro nosso programa. Bem-vindos à nossa quarta edição do Escudo do Mestre, o seu podcast de dicas Escudo de do Mestre. mestre e afins. Se eu te cortei, você falou alguma coisa? Não, não, não. Eu tô aqui pensando, a gente não tem um bordão de entrada, né? Ainda. Mas a gente tem que pensar em alguma coisa. Você sabe que podcast no Brasil só faz sucesso quando você passa a gritar alguma coisa. Ah, é? Porra. Tem estatísticas que o podcast só faz sucesso quando você grita. Ah, beleza. Quem tiver gritar, então? Eu não sei. No próximo eu vou vir com alguma coisa. Você vê que toda hora eu vou falar, bom dia, alguma coisa assim. Justo. Mas eu vou tentar puxar alguma coisa. Ou então eu falo da cúpula do trovão, eu tento falar mais alto. É, pode ser. Mas então, ouvintes, este é o nosso quarto e demorado um pouco entre os últimos, né, problemas aqui para fazer mais podcast do Escudo do Mestre. Nós esperamos que esse atraso não se reflita em vocês. Vocês têm o seu escudo do mestre quinzenal como sempre. Mas foi meio parto para sair esse episódio. É, foi um pouquinho. Mas tudo bem, o próximo a gente vai gravar logo na sequência, mais ou menos. Então vocês vão ficar desfalcados. Mas vamos então falar primeiro das notícias dessa quinzena, né? Pelo menos uma notícia que eu achei Zena. interessante que vale comentar, que é o fato de que a Hasbro, que é a empresa de brinquedos que é dona da Wizards of the Coast, que tem o D&D, readquiriu os direitos para fazer jogos de videogame de D&D, que antigamente eram da Atari. Isso é muito bom, porque a Atari só lançava jogo porcaria de D&D, só saía merda. E eles não estavam nem aí, não tinham nenhuma preocupação de fazer um jogo decente. Desde Neverwinter Nights 1 que não sai um jogo bom pela Atari. E agora, Neverwinter é da Atari? Neverwinter 1 é. Um, o dois não. O 2 também, todos são depois, desde então. A diferença é que o Aí, Neverwinter 1 é bom. qual foi o último jogo de D&D? É, boa. Qual foi o último jogo que teve de D&D? Daggerdale. Conhece? Daggerdale? Eu nunca ouvi nem falar disso. Saiu recentemente, ele é um jogo hack and slash, Diablo clone pro PC, e é um lixo. Meu Deus. Pois é, Diablo clone. Mas você acha que com isso a Hasbro ela vai. A Hasbro tem uma divisão de videogames? Não sei, ela mesmo produziu ou você acha que ela vai vender a licença para uma nova empresa produzir? É, eu acho que é mais provável que ela venda a licença para uma nova empresa produzir, viu? A Hasbro não tem uma fama de divisão de jogos ou alguma coisa assim, e eu não sei se ela tem cacife para entrar nesse mercado que não é fácil. Talvez ela pegue alguma produtora pequena e acabe investindo para fazer alguma coisa, mas eu acho que ela vai vender a licença de novo para alguma outra grande empresa que estiver interessada. É interessante. É, a Hasbro é a maior fabricante de brinquedos do mundo, né? Até Fato, onde eu me fato. consta. Mas até. Brinquedos no geral, né? Uhum. Mas até aí eu acho que hoje em dia videogames vendem mais do que brinquedos. E custam mais para produzir. Não, então, isso que eu pensei. Boa. A maior empresa, talvez seja aí a hora dela dar o chute inicial para ter uma divisão dela de games. Seria Talvez, como você falou, comprar uma interessante. empresa pequena e absorver. Ou começar a contratar e montar a própria parte de desenvolvimento dela. De fato. Seria interessante ver alguma coisa nesse sentido. O interessante é que com essa notícia, eles resolveram pegar o jogo do Neverwinter, que ia sair esse ano, porque a Wizards agora ela tá com uma meta de focar em Neverwinter por algum tempo. Eles vão dar um foco em várias coisas na região de Neverwinter de Forgotten É, o Realms. cenário do ano de D&D quarta edição é Forgotten Realms, né? É Neverwinter, na verdade. Ah, perdão, é Neverwinter. Isso, Neverwinter Desculpa. Campaign Setting. Que, aliás, é um livro que foi muito elogiado pelos reviews que eu andei vendo. Eu não peguei o livro ainda, não vou pretendo pegar, mas foi um livro muito elogiado. Eu vi até um comentário muito interessante que foi assim: que se a quarta edição tivesse saído com lançamentos tão fortes quanto o Neverwinter desde o começo, a Guerra das Edições não teria tido o mesmo impacto. Então É, parece. porque Não, pode falar. não sei nem se vale a pena a gente entrar nesse mérito, acho que fica para uma discussão mais tarde, né? Mas aquele comecinho foi meio conturbado, né? O Foi, foi. próprio Forgotten, que era o cenário, sei lá, acho que os fãs mais gostam, veio com mudanças que não agradou os fãs. Então, De fato. uma discussão mais a fundo, né? Não, acho que não cabe para agora, mas Pois é, e curiosamente, é só um detalhe, mas ainda assim Forgotten Realms ainda é o cenário mais jogado de D&D. E apesar dos pesares. isso porque agora tem Dark Sun, né? Tem Dark Sun, tem Eberron. Eberron caiu no esquecimento nessa edição. Um pouco. É, né? Ele saiu, a galera falou bem, foi. Até os romances da série de Eberron quase desapareceram. Mas eles tiraram romance de tudo, né? Nem Dragonlance tem mais a mesma quantidade de romance, né? Só Forgotten que continua com aquela dois, três romances por mês. Isso é verdade. Muito embora na última Gen Con a Wizards tenha dito que vai voltar a fazer. Vai voltar a focar na divisão dela de romances. Vai voltar a sair mais romances de diversos cenários, incluindo o Eberron. Eles falaram. Eu sinto falta, porque eu gostava muito dos romances de Eberron. Eu li uma boa parte, Eram assim, li bons, eram vários. bons. Eu gostava muito da linha, do jeito que tava. A gente lembra quando. Tinha uma Lembro. época que a gente comprava freneticamente, né? Verdade. Aquela linha do The Inquisitives, Era que era bem ótima. divertida. Bom, mas então acho que é isso que Funcionou, temos né? de notícia por hoje, né? Não é Ok. muita coisa, mas é uma notícia interessante. Então, eu só não terminei de falar, né? Que a Wizards resolveu focar na região de Neverwinter e que eles iam lançar um jogo de computador que se passaria nessa região. E aí eles resolveram adiar o lançamento do jogo, porque, de acordo com eles, era um jogo de ação genérico sem graça, eles vão repensar o jogo do zero para sair alguma coisa mais interessante. Quem Imagina sabe aí? que legal, um jogo para bater de frente com Dragon Age. Pô, isso é interessante. Mas tem que ter cacife para fazer. Uma coisa que eu espero, e isso é uma coisa que eu queria muito e não tive ainda, era um D&D quarta edição Tactics. Ia ser demais. O jogo já tá aí, né? Tem a faca e o queijo na mão. Só precisa o Fato. desenvolvedor usar. A ideia tá no livro já, né? Verdade, verdade. Mas bom, então vamos para o tema de hoje? Beleza, e qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um tema sombrio. O tema de hoje é um tema maligno. O tema de Um hoje tema dark, é um tema mal com pica-pau. Exato. O tema de hoje é fantasia sombria. Dark Fantasy. Ou Dark Fantasy, como é melhor conhecido pelos nossos ouvintes. Então, basicamente. Demais, demais. Ah, sim. Basicamente, o que a gente vai falar hoje é o que é Dark Fantasy, quais são as características principais do gênero, que tipos de RPG você pode encontrar que funcionam bem nesse gênero, sistemas, enfim, como mestrar uma campanha de Dark Fantasy, esse tipo de coisa que a gente vai analisar. Como a gente É, vamos pretende. tentar dar Falei, Para, falei. pode falar. Não, falei, falei. Eu ia falar que a gente vai tentar dar uma geral no tema, né, para aqueles que não conhecem, apesar que hoje em dia tá muito na moda, eu acho que todo mundo faz até uma ideia, mais ou menos, do que seja. E acima de tudo, tentar falar para você o que você precisa colocar na sua aventura para tornar ela mais dark, o que o Dark Fantasy pode contribuir com o seu jogo. Exato, exato. Então vamos começar aí. Qual que é o nosso primeiro tema da pauta? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, e foi a dificuldade que a gente encontrou quando foi construir a pauta, é definir Dark Fantasy. Difícil. Eu quando eu definir. comecei a pesquisar o tema, fala. Não, é que definir Dark Fantasy é tão difícil que a Wikipédia não define. Notem. Verdade. Quando eu comecei a pesquisar o tema, a gente vai esbarrando muito. A primeira coisa, procurar um artigo na Wikipédia, né? Qual é o começo de trabalho hoje em dia? Você já não encontra grande coisa. O problema de Dark Fantasy é, se você for ver, essas duas palavrinhas têm um sentido muito amplo. O que é fantasia? Isso é verdade. Que também a gente vai cair numa puta discussão sobre o que é fantasia, o que deixa de ser. Fantasia é magia? Fantasia não é magia. Fantasia não é só o que é medieval, né? Existe fantasia até em fantasia espacial. E o que é dark? Dark é terror. Dark são alguns elementos do terror. Dark não é terror. Dark é uma seriedade. Pra ter dark tem que ser uma coisa escatológica, que charpurda no sadismo. Perguntas que serão respondidas. A melhor forma de... Não, eu diria É, vamos tentar. perguntas estas que serão respondidas no escudo do mestre. Que a gente precisa muito de um slogan, mas tudo bem. A melhor coisa que eu achei para a gente tentar definir o que é Dark Fantasy, pensando nisso, que a gente está falando de uma fantasia sombria, é a gente tentar primeiro excluir, falar o que a gente não vai falar. E a gente vai afunilando o tema que sobra. Interessante, interessante. Então, Acho interessante a gente começar assim. do que nós não vamos falar? Bom, primeiro, a gente não vai falar de nada que seja moderno. A gente não vai falar de histórias que se passam hoje em dia ou num futuro próximo. A gente não vai tratar de urban fantasy, Isso, que é um bom. outro gênero e que muitas vezes tem muito de dark, né, de sombrio. Então, o que que a gente vai falar? Histórias que se passam num passado medieval, por exemplo. Ou num futuro muito distante. Ou Porque. num futuro muito, muito distante. Exato, tipo 40 mil anos no futuro, assim. 40 mil anos no futuro. Pra quem manja já pegou. É, né? Mas. Então acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente acabou excluindo por achar que dava um tema próprio é que a gente vai tentar não falar de versões da nossa época medieval da Terra, entre aspas, versões dark ou versões fantasiosas. Então a gente não vai falar da série, por exemplo, a série Dark Age, ou Idade das Trevas, do antigo mundo das trevas. Não vai falar de Vampiridade das Trevas, Lobisomemidade das Trevas. Nós não vamos falar de Arcanum, por exemplo, para aqueles que conhecem. Fato. E Isso outros. exclui também um Deadlands? Exclui nesse episódio. Ok. Eu tentei afunilar o máximo possível. Deadlands é outra coisa, acho que dá um episódio à parte. Justo, justo. Então, a gente sobra isso. A gente sobra a fantasia medieval que não se passa na Terra e que tem elementos ou que tangencia o terror, ou que tem uma história um pouco mais sóbria. Eu diria, e assim, vamos na tentativa, vamos começar a tentar definir Dark Fantasy, né? Eu diria que o grande diferencial do Dark Fantasy para fantasia normal, por assim dizer, eu sei que isso vai parecer meio redundante, mas é o clima sombrio da coisa. Ó, chama Dark Fantasy, é sombrio, meu Deus, como você é esperto. Não, Tudo. né? Mas. Não é isso. O problema é que esse clima sombrio, ele tem que. A questão é que esse clima sombrio tem que vir de algum lugar. Ao jogar Dark Fantasy, o tipo de sentimento que você quer evocar no seu jogador, ou que você lê na literatura, enfim, onde quer que seja o seu contato, ele tem que ser diferente do que você vai ter lendo a fantasia normal, lendo Tolkien, lendo Forgotten Realms, alguma coisa assim. Não sei se você concorda Concordo. comigo nesse aspecto. Então, é interessante pensar o que exatamente tem que ser diferente. O que você tem que sentir lendo essa fantasia? Medo? Você tem que sentir. Não, não sei se é medo. O que eu acho que é a principal questão que define o Dark Fantasy é a desesperança. Desesperança. Exato. Eu acho. Legal. Exemplifique. Ok, vou exemplificar. A minha namorada, ela costuma dizer que ela gosta muito de RPGs. De mundo, cenários de RPGs ou de histórias em geral, que são decadentes, mas ao mesmo tempo existe uma esperança. Sabe aquela coisa, O mundo é péssimo, é terrível, é um lugar super decadente, em que não há heróis, não há nada, mas existe aquela possibilidade de redenção. Sei. Mais ou menos por aí. Por que que eu digo isso? É isso que eu acho que é interessante no Dark Fantasy. Você tem um cenário, que normalmente é um mundo decadente, é um mundo corrompido, é um mundo em que as questões como honra, como ética, como a bondade per se, elas não valem grande coisa. Cenários da Dark Fantasy costumam ter um forte peso de realismo, no sentido de cada um por si, e de você não tem amigos aqui, sabe? Aquela coisa de você tem que se virar sozinho, não espere caridade. Justo. Pois então. E isso é a parte dark da coisa. E eu particularmente acho que o fantasy entra quando você tem um herói, ou um grupo de heróis, ou qualquer coisa que o seja, que destoa desse cenário, ainda que eles necessariamente se guiem pelas condições do mundo que eles estão expostos, eles se destacam no sentido de que se é um mundo sem heróis, talvez eles sejam os únicos heróis. É um mundo em que não existem, em que todas as guerras foram perdidas, talvez eles ganhem a única guerra. É um mundo em que não existe honra, talvez você seja o último personagem honrado. Para quem conhece aquela série, quem não conhece hoje em dia, né? A Game of Thrones, que eu acho que é uma série de dark fantasy brilhante. Eu acho que é um exemplo bom para dar, que tá na moda, né? Exato, tá na moda, é um exemplo brilhante de dark fantasy, na minha opinião. Justamente em parte por causa disso, porque apesar de ser um mundo decadente, porque apesar de ser um mundo difícil e que a honra não vale grande coisa, você tem alguns poucos personagens que se apegam a valores que nós consideramos como bons, a ferro e fogo, e sofrem muito mais por isso. Eles não são, como na fantasia normal, elevados por causa disso. Não é como você lê um Senhor dos Anéis, em que o Aragorn é um grande rei de Gondor e tudo mais, ele é honrado, ele é bondoso, as pessoas gostam mais dele porque ele é honrado, ele é bondoso. Numa Dark Fantasy, você é errado, você é honrado, você é bondoso, você tá errado, você vai se ferrar por causa disso. Mas ainda assim você faz. Concordo. Só para deixar, vamos tentar fazer por partes. Agora, mais ou menos, você puxou uma definição, mas você começou falando de mundo e depois a gente até puxou agora um exemplo e começou a falar dos heróis. Vamos tentar dar uma divididinha, acho que Ok, fica um pouco ok, mais fácil pro ouvinte. Vamos continuar trabalhando um pouco nesse mundo. A gente tava falando de desesperança, né? ok. Tem um elemento que eu acho que tem que estar tá dentro. Que é. Não sei como colocar isso. Na pauta eu acabei escrevendo como tensão. Eu acho que é aquele sentimento dos nervos à flor da pele, sabe? Dos jogadores não conseguirem relaxar. Você nunca se sentir confortável. Você nunca se sentir seguro. Acho que essa é a ideia. Não tem Gostei. segurança. Seu personagem pode estar numa viagem normal e parou numa taverna. Mas você não vai sentir seu personagem tranquilo. Aquela taverna vai ser opressora. Como você sabe que alguém não vai, sei lá, tentar desfaquear, envenenar sua comida, por exemplo? Muito bom. Eu acho que tem esse tato. Concordo, Eu concordo. vou meio que pegando aqui da pauta que eu fiz, Ok. né? E, tipo, se você achar que vai entrar um tema ou outro, me avisa. Não, tudo Uma bem, outra tudo bem. coisa que eu marquei foi dois sentimentos que eu acho que funcionam bem. Quanto com os personagens, tudo bem, assim. Eu concordo com o que você falou, que eles têm que ser diferentes. Então, esses elementos talvez funcionem diferente com ele. Mas a gente vai sentir isso muito com os NPCs, que é a opressão e uma certa alienação. Muito bom. Eu acho Discorra um pouco sobre esses temas, depois eu vou falar um pouco sobre eles. A opressão. Eu acho que é aquela figura, aquela coisa de você colocar nos NPCs. NPCs, eu não tô só falando o NPC forte da campanha, o NPC importante, Pode o ser até vilão, o não. cara que limpa o chão da taverna. É exatamente esse tipo de NPC que eu tô falando. É a população no geral. Eu acho que essa tem que ser o sentimento da população no geral. A opressão é aquela coisa que você não tem sua liberdade. Você não pode falar certas coisas, fazer certas coisas, porque você sabe que vai ter uma reprimenda. Eu acho que talvez você possa evocar um exemplo aqui de Brasil, não sei, ditadura militar, por exemplo. Qualquer ditadura. Né? Qualquer ditadura, né? Chama isso pra cá. mas que você não pode falar que talvez o. Olha aí a tensão, né? Talvez o seu vizinho possa te denunciar por algo que você fez. E você não tem direito. Se você apelar porque você recebeu uma acusação, ninguém vai te ouvir. Fato. Você tem todo o direito de ser acusado mesmo sem provas, por exemplo. Uma questão que eu acho que é interessante no cenário de Dark Fantasy é que, via de regra, existe muito aquela sensação de a lei da selva, o mais forte sobrevive. Seja o mais forte fisicamente, seja o mais forte na intriga, seja o mais forte onde quer que seja, mas você não tem aquela sensação de proteção de alguma coisa maior, sejam deuses, sejam leis, sejam o rei, seja o governo. Exato. Não, é, não tem ninguém que vá lutar por aquele que pode menos. Exato, exato. Juntando com outro link aqui, se bem que você quer comentar mais alguma coisa, não? Da opressão? Não. Acho que eu falei o que eu queria falar. Tudo bem. Então, uma coisa que é interessante nessa questão da opressão, eu vou citar esse exemplo muitas vezes, porque um dos meus cenários de Dark Fantasy favoritos é a série Warhammer, tanto o Fantasy quanto o 40,000, não, 40K, como a gente chama carinhosamente. E no Warhammer 40K, eu acho que ele tem um approach muito interessante, porque rapidamente, a gente vai fazer um episódio de Warhammer ainda. Certeza. Mas só para vocês terem uma ideia, no Warhammer 40K, a humanidade vive num existe um império e a humanidade vive sob o jugo desse império, que é totalitário, ditadura, é filha da puta. É assim, a Inquisição do Império, ela é buscando os hereges que contrariam as ordens dos lordes do império e tudo mais. Eles põem planetas inteiros no fogo se tiver meia dúzia de hereges lá, entendeu? Então a coisa é complicada. E isso demonstra, é um exemplo dessa opressão. Porém, o que eu acho que é interessantíssimo, e é isso que é a verdadeira Dark Fantasy, é assim porque precisa ser assim, porque se não for assim, a humanidade vai ser extinta. É, agora se jogou uma parte legal. Uma coisa que você não vai ver em várias Em obras. várias obras você não vai ver, isso é verdade. Mas eu acho esse um diferencial muito legal do Warhammer 40K, e por isso que eu acho ele um dos melhores Dark Fantasy que eu já vi. Porque, eu vou falar mais disso, eu vou elaborar isso mais, mas no Warhammer 40K, você precisa ter uma ideia da coisa. Eles têm o Deus Imperador da humanidade, que é um ser psiônico com poderes grandiosos, e ele mantém, digamos assim, graças a ele a viagem interestelar é possível, e graças à viagem interestelar a sobrevivência da humanidade no universo é possível, ainda mais considerando todos os alienígenas e tudo mais querem destruir a humanidade, querem mesmo. Só que o Imperador, ele é imortal. Deus Imperador, ele não morre, só que para se manter vivo, eles sacrificam ao Imperador numa máquina grande, gigantesca e demoníaca, 1.000 pessoas todos os dias, para que o Império possa continuar vivo. E isso é só. Aí você me pensa, pô, gente pra caramba, né? Mas eles têm milhões de planetas colonizados, só gente não falta. Mas a ideia é essa. E precisa ser assim, porque se você não sacrificar as 1.000 pessoas por dia, o imperador vai morrer. Se o imperador morrer, a humanidade vai ser extinta. Muito bom. Então, aí que é um tema que eu acho que é uma coisa que eu acho que pode ser interessante colocar. Eu só não sei se a gente coloca nos heróis ou no mundo, mas que é a questão de fazer o mal para fazer o bem. Eu acho que isso vai entrar bem quando a gente falar dos heróis, Então vamos deixar porque. essa ideia on É, hold. vamos deixar. Eu tinha mencionado alienação, né? Eu tinha Isso, mencionado isso. também no. Por alienação, eu quero dizer assim. Às vezes, jogando fantasia medieval. A gente tem aquele falso conceito, ou não sei, dependendo do cenário de fantasia medieval, isso é possível mesmo. Que Tipo, os qualquer clérigos de pessoa. Thanatok ensinam Arthur inteiro a ler. Isso! Ou então, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo sabe se uma guerra explode. Como, por exemplo, sei lá, pensando em Eberron, tem uma espécie de jornal, Verdade, né? verdade. Cronenberg Chronicles, que circula pelo mundo. Então você tem as edições do jornal e você sabe se estourar uma guerra ou não, é um mundo bem informado até. Mas eu acho que em Dark Fantasy você tem que ter essa coisa. Às vezes você tá num determinado reino e para aquele vilarejo, aquela pessoa, ele nem sabe quem é o rei. Talvez ele saiba quem é o Lorde, para quem ele se reporta e só. Se uma guerra estiver acontecendo, ele não vai saber. Eu acho que essa pessoa não vai saber se portar, não vai saber se tem algum direito, apesar dela não ter. Mas eu acho que esse é o feeling da alienação. né? Você tá meio que alheio ao mundo que o cerca. Você não sabe as verdades sobre o mundo. Muito bom. Se às vezes tem. Alguém sabe, mas você não. Se às vezes tem magia no mundo, você não sabe como ela funciona, você não sabe o que ela é, você não sabe nem realmente se ela existe. Talvez seja só uma lenda. Principalmente se você vive numa, sei lá, mais isolado. Mas eu acho que isso é uma característica que tem que estar forte no Dark Fantasy. Porque às vezes você jogando com um personagem, que nós já falamos, seu personagem se destaca no mundo, talvez o fato de você, nas suas viagens, estar numa cidadezinha, isso sirva, influencia a maneira como você é recebido. Quem é você? O que é aquele estranho? Por que ele tem uma espada? Burn the witch! Então, Witch, quem é a bruxa? Queimei a Então, bruxa. acho que isso também é uma coisa que vai ajudar. Também acho. E é uma coisa que está presente em quase todas as obras de Dark Fantasy. Um bom exemplo, novamente, é o Game of Thrones. Traduzido, acho que ficou o Jogo dos Tronos, né? Uma coisa assim. A Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos. Que absurdo. No primeiro livro, acho que nem tem. Não, tem uma guerra só e ela é um pouco importante, mas tudo bem. A questão é que isso está muito presente. No Game of Thrones você vê quando ele vai descrever a população, os peasants, os aldeões e tudo mais, eles Os são. peasantes, como escutei outro dia. Nossa. Enfim, eles são totalmente alienados, eles não têm a menor ideia do que está acontecendo, eles nem falam direito. Eles não, sabe, enquanto está rolando aquelas super intrigas complicadas no castelo e a nobreza e os nobres se mexendo, tem inclusive uma passagem num dos livros, spoiler alert. Nossa Senhora. Mas tem uma. Eu vou tentar ser pouco spoiler, que eu sei que você não leu ainda também. Por favor, seja leve. Vou ser leve. Mas tem uma passagem no livro que tem os nobres indo levar uma jovem nobre que vai se casar. Acertou um casamento arranjado com um lorde de uma outra terra para fechar uma aliança política e tudo mais. Só que durante esse momento, essa cidade ela tá mais ou menos num cerco. Então não tá chegando comida. Na verdade, a população está com fome. E fazem uma grande parada para passar os nobres e tudo mais e levarem eles para lá. Então, enquanto estão todos os nobres pensando nas suas maquinações políticas, o povo começa a gritar por pão. E aí o pau come. Mas, pois é. Mas esse é o tipo de coisa que é interessante ter essa noção. Talvez enquanto o seu personagem está numa busca épica para vencer o Lorde Necromante, que tirano que domina aquele reino, a população não está nem aí para isso. Ela está preocupada em pegar o repolho dela e comer de noite. Você não vai encontrar abrigo aí. Justo, muito justo. Eu acho que isso. E tá vendo? É isso que a gente tá falando. Eu acho que isso traz tudo, né? Você traz opressão aí em cima. Até a população pode estar te oprimindo, Até a população pode estar deprimida. Você tá querendo fazer um bem, mas ninguém da população te vê bem. Todos acham que estão melhores sem você. Vai ser difícil a gente falar dos temas sem dar exemplos. Eu queria guardar todos os exemplos pro final. Vai ser Mas eu difícil. vou dar um exemplozinho aqui. Eu não sei quantos ouvintes vão torcer o nariz quando eu falar a palavra mangá. Espero que não Mas muitos. Mangá legal. eu costumo falar assim: existem bilhões de mangás. É impossível que não exista um que você não goste. É que nem livro, ou filme, ou música, como qualquer outra coisa. Um Então, que você não goste ou um que você goste? é possível que não ter nenhum que você não goste, entendeu? É, justo, justo. Mas eu ia falar Claymore. Claymore. Onde você tem essas guerreiras, que são as Claymores, né? O mundo tá sendo atacado por demônios, e elas são as únicas que conseguem derrotar esses demônios. Só que a população odeia elas, porque basicamente pra você fazer uma Claymore, você precisa juntar uma pessoa normal com o sangue de demônio. Vai, vou dar um. E as pessoas odeiam elas. Então elas vão na cidade, elas vão para salvar, etc. Mas são maltratadas, não podem ficar nos lugares. Eu acho que isso dá um feeling legal do que é o jogo. Um outro exemplo interessante desse aspecto até é como a população, por ser alienada, pode ver as coisas ao contrário. Em Berserk, também um outro mangá, o grande vilão da história é amado pelo povo. Exato. Aliás, eu quero deixar aqui uma parte que Berserker talvez seja a obra de Dark Fantasy assim medieval que eu acho que tem mais elementos e que se fosse para escolher uma obra seminal para eu falar para você, quer saber o que é Dark Fantasy? Leia isso. Eu ia indicar Berserker. Só assim, detalhe para os ouvintes. Justo, eu não sei se concordo, mas justo. Eu acho que não concorda muito, mas Fato, fato. Mas o fato é que existe essa questão de que muitas vezes a população ou o grande vilão, ele pode ser querido pelo povo. Ele pode ser, na verdade, pode ser que você esteja numa situação em que sua grande quest épica ou qualquer coisa assim seja egoísta. Sabe, talvez derrotar o tirano não seja bom só para você. É, que agora a gente já. Vamos fazer o gancho então para os heróis, que a Fazer o gente gancho estava pros pensando em heróis, é isso aí. motivação do herói. O que motiva alguém a se aventurar nesse mundo? E foi o que você falou, como num cenário, por exemplo, onde o vilão seja amado, talvez a sua. Não, talvez não, com certeza. A sua motivação vai ser muito pessoal. Você não está lutando pelo bem do mundo, você não quer salvar o mundo ou qualquer coisa assim. Ou às vezes até quer, porque em razão da alienação você sabe de uma coisa que as pessoas não sabem. Ou talvez até que. Mas eu acredito que mesmo o herói que queira salvar o mundo, ele tem um outro motivo por trás. Talvez uma vingança. Talvez alguma coisa que ele queira ganhar com isso. Eu vejo mais Fato, salvar fato. o mundo como uma consequência. Salvar o mundo por salvar o mundo, altruísmo em Dark Fantasy, eu não sei se cabe muito Eu bem. acho que cabe, mas se for de uma maneira, que eu já vi personagens altruístas nesse sentido, achei interessante. Que o personagem é altruísta, ele faz o bem pelo bem e tudo mais, mas quando você conhece o personagem mais a fundo, você percebe que ele faz o bem pelo bem e tudo mais, porque assim ele se acha melhor que os outros. Isso seria legal. Isso seria legal. Então, o cara que ele é altruísta, ele é bondoso, ele é isso e aquilo, mas ao mesmo tempo ele vê todos os outros que não são como piores do que ele, como pessoas insignificantes perante ele. Ele faz este bem para se sentir elevado, então não faz um bem verdadeiro. Não é verdadeiramente altruísta. Exato. O herói é falho, né? Vamos O herói colocar é essa. falho, o herói é falho. Ele já é falho normalmente, assim, herói falho é legal, não deveria existir herói perfeito e tal. Mas eu acho que na Dark Fantasy isso tem que ser quase um segredo sombrio, né? Quase Fato. uma coisa que você descobre depois, assim. E uma coisa interessante do herói de Dark Fantasy, eu acho que é bacana também, é que a luta do herói, ela tem que parecer uma luta perdida. Ah, sim. Eu acho isso legal em Dark Fantasy. Você lê a história e você fica pensando, o herói pode ser muito bom, ele pode se dar muito bem contra, sei lá, vários inimigos ou vários desafios no meio do caminho. Mas você, na sua cabeça, tem, invariavelmente, quando ele se encontrar com o mal, o verdadeiro vilão, não tem como ele vencer. Pelo menos não tem como até onde a história está indo. Exato, exato. Eu acho que isso é uma questão muito interessante. É você lutar contra o mal inexorável. É você lutar o inexorável. Nunca sei falar essa palavra direito. Eu falo inexorável. Bom, justo. Eu já ouvi inexorável também, eu não sei. Se algum ouvinte professor de português souber, por favor, nos informe. Mande a resposta. Mas o fato é que essa luta do herói, ela tem que ser, pelo menos nós entendemos que na Dark Fantasy True, né, na Dark Fantasy de De raio. raiz, a luta do herói, ela tem que parecer perdida, tem que ser uma luta contra um inimigo tão superior que você não consiga vislumbrar a possibilidade de vitória. Um bom exemplo, apesar da gente falou, ah, não, não vamos falar disso, mas um bom exemplo é Lobisomem Apocalipse, né? Boa, boa, serve. Onde os lobisomens lutam uma guerra contra uma entidade conhecida como Wyrm, que é representada pela tecnologia, pela poluição, pelas grandes cidades. Então você perdeu já. Mas tudo você continua lutando, porque isso é o que tem que ser feito. Em lobisomem tem muito isso, né? Porque é o que você tem feito, né? Exato. Então, fazer. Um parênteses aqui, eu acho interessante que também é uma questão diferente. Warhammer 40K, novamente. Falei que eu vou usar muito esse exemplo. Não, você vai ser o cara do Warhammer 40K nesse episódio. Você conhece bem mais do que eu, você vai puxar os exemplos. Sinta-se à vontade. Ok. No Warhammer 40K, não é bem essa questão de uma luta que você não pode vencer. Frequentemente, a humanidade vence os seus adversários. A questão é que é uma luta que nunca acaba. Os adversários são infinitos. Então, Justo. você acabou de vencer uma batalha grandiosa contra os orcs, o caos está invadindo do outro lado. Você derrotou o caos, os elfos chegam, que são muito maus em Warhammer 40K. Você quebrou os orcs voltaram, você quebrou os orcs, tem uma corrupção interna, tem uma rebelião, tem um cultista. A luta nunca acaba, não há descanso para o herói. Eu acho isso bem legal. É, olha E só, é aquela coisa da insegurança, né? exato, Do exato. feeling de insegurança. Você nunca tá seguro, porque sempre tem um problema em algum lugar que pode chegar no seu rabo. E é aquela sensação também de algum dia você não vai estar lá para resolver todos os problemas. Então é outra questão interessantíssima. Uma coisa. Fala. Não, puxei, puxei. Eu já ia trocar um pouco, se entrar continuar com isso. Eu ia falar continuar do herói, mas puxar outro Não, puxa tópico. do tópico então. Eu ia puxar uma coisa que eu acho que tem que estar presente no herói, que é o fator sacrifício. Eu não estou só falando de sacrifício quanto assim, um sacrifício para ter a vitória final, sacrifício de morte, assim, ele morreu para fazer alguma coisa. Isso também entra, com certeza. Mas eu estou falando de outros tipos de sacrifício, como por exemplo, acho que o mais clássico seria o herói sacrificou a sua vida por um ideal, assim. Ele não tem os pequenos prazeres que uma pessoa normal teria mesmo no mundo de Dark Fantasy, talvez família, amor, ele não tem. Talvez ele nem queira ter isso. Talvez ele nem queira a vida de lutas, né? Mas ele está obrigado até e a renunciar ao que ele poderia ter, né? Poderia conseguir. Interessante. Então, eu Fala, acho que fala aí. assim, nenhuma vitória, se acontecer nenhuma vitória, vai ser sem uma cicatriz, sem um ferimento. Talvez ele tenha perdido um olho. Cara, sem olhos são legais pra caralho. Em Dark Fantasy, nossa. Não, fato, fato. O cara aparece sem um olho. Se o cara aparecer sem um olho, tiver um tapa-olho e tiver uma barba, fudeu, velho. Ele é foda. Cara sem olho é igual tem uma história. Exato, exato. Na dúvida, tira um olho do seu personagem. Tem uma outra também que eu vi escrito. Só pra falar pros ouvintes, assim, muito do que eu usei para pesquisar, eu encontrei no livro do GURPS Fantasy, quarta edição. O livro ele traz bem assim, discernindo vários tipos de fantasia. Então, se você quiser dar uma lida, que é um bom material para fazer alguma pesquisa, ou algum tipo de, eu quero fazer uma aventura de low fantasy. Um dia a gente fala disso. Mas eu não sei muito bem o que que é. Tenta entrar lá e dar uma olhadinha. Mas enfim, uma coisa que eles colocam lá que eu nunca tinha pensado é que talvez o sacrifício seja a sanidade do herói. Talvez o herói esteja um pouco louco por causa das lutas. Até uma coisa meio Call of Cthulhu, talvez o preço pro poder que ele tem, pro poder que ele consegue enfrentar o mal, seja a sanidade dele. Ele fique louco. Talvez ele esteja pouco a pouco se tornando o mal que ele combate. Muito interessante. Berserk tem um pouco disso, né? Parece que tem muito disso atualmente. Berserk tem muito disso. E. Mas, o Claymore tem muito disso. Claymore, nossa, Claymore é visual isso, né? É visual. Corrupção total, é corrupção. Corrupção. E é interessante essa questão do sacrifício do herói, especialmente quando você tem que sacrificar uma questão, e eu gosto muito disso, que não é tão clássico, tem que sacrificar. Aí, às vezes não é uma questão de um olho, mas você sacrifica a inocência daquele personagem. Tem uma história que eu acho interessante, é um webcomic que eu leio, que tem um determinado personagem que ele começa o webcomic como sendo um elfo bobinho, feliz e tal. E o webcomic foi ficando mais sério e tudo mais, e em um determinado ponto da história ele tem uma cidade para salvar. Ele tem milhares de pessoas que dependem dele, e tem uma parada meio do tipo, o futuro da realidade depende dessa cidade não cair, sabe? Só que para isso, ele tem. Enfim, resumindo a história, para isso ele vai precisar matar uma criança a sangue frio para conseguir abrir uns portais lá e tudo mais. E ele mata. E existe uma profecia que dizia: o rei vai ter que sacrificar uma criança pura. Para fazer isso aqui. Ele mata a criança tal e vai embora. Depois essa criança levanta, não, ela não morre, ela se a aparência dela muda e ela mostra que é o oráculo que vem guiando esse personagem. E o oráculo fala com outro personagem também que vem guiando esse personagem e diz: a criança foi morta. Ele matou a criança que havia dentro dele. Meu Deus. Eu lia isso. Qual que era o nome dessa webcomic? É, Looking for a Group. Looking for a Group, eu li isso daí. Eu li um bom tempo, depois a história começou a ficar meio estranha, eu larguei mão, mas essa foi uma das partes mais legais da história, você tem razão. De fato. Bem lembrado. E é uma questão interessante, nem sempre o sacrifício precisa ser físico, precisa ser, às vezes você sacrifica uma questão moral do seu personagem. Às vezes o seu grande paladino, no intuito de salvar o mundo, tem que fazer um ato maligno. Talvez perder os poderes e talvez ser rechaçado pelo seu Deus pelo resto da eternidade, mas ele vai fazer. Aquelas coisas de escolha impossível, escolher o mal menor, mas que ainda assim é um mal. Um bom exemplo é o Sir Orion Drake, né, da trilogia da Tormenta. É, agora metade dos nossos ouvintes desligaram. Muita gente não gosta de Tormenta. Ah, quem não gosta... Eu adoro, não entendo como é que tem gente que não gosta. Não, eu também não entendo, eu vou te falar, não é a melhor coisa do mundo, mas é tolo não gostar de Tormenta simplesmente porque não é Tormenta. É tolo mesmo, eu falo, sem papas na língua. Se você conhece Tormenta e diz eu não gosto, tudo bem. Mas tem muita gente que fala, não, eu não gosto de Tormenta porque é brasileiro, porque é anime, porque é mangá, e eu acho. Tudo bem, você tem direito de não gostar do que você quiser, né? Mas conhecer não custa nada. A gente nada. Vai fazer um episódio sobre preconceitos no RPG. Oh, interessante. Mas o fato é que esse personagem, ele é isso, ele é um grande cavaleiro, ele é um homem honra, e aos poucos ele vai tendo que sacrificar as coisas da sua moral, da sua ética para alcançar o objetivo dele, até que no final ele se torna mal. Justo. Mas ele faz o que tem que ser feito. E ele salva o que tem que ser salvo. Isso é bem legal. É muito comum em Dark Fantasy também, menos comum do que eu gostaria, mas às vezes acontece, do herói se tornar um vilão. É, a corrupção, né? Ele usa tanto o mal pra derrotar o mal que logo... Muitas vezes o vilão de história de Dark Fantasy foi um herói que foi corrompido dessa maneira. Porra, isso é direto. Um grande exemplo tem um cenário de RPG muito bom, não tem em português, chama Midnight, que a gente vai falar mais pra frente, mas ele é... Só pra dar uma pinceladinha rápida, depois a gente fala melhor dele, mas ele é o... Imagina Senhor dos Anéis... Mas o Sauron vence. Agora, você imagina que pro Sauron vencer, ele precisou corromper toda a comitiva do Anel. Frodo, Aragorn, o Gandalf, todo mundo. É mais ou menos isso que acontece em Midnight. Eles formam uma comitiva pra destruir o grande vilão, e o vilão corrompe a comitiva. E aí eles viram, tipo, os grandes generais do vilão. Oh, interessante. A gente vai falar mais de Midnight mais pra frente. Bom, então, esse é o sacrifício. Eu marquei também medo como uma característica que seu personagem tem que apresentar. Ele tem que temer. Às vezes o medo não é por si mesmo. Muitas vezes ele já sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer no campo de batalha de uma maneira horrível. Mas talvez o medo por quem o acompanha, ou por alguém que ele protege. Ou por não ser capaz de conseguir fazer o que é necessário ser feito. Pode ser também. Mas eu acho que o fator do seu personagem temer algo é importante. É que a gente fala de medo. Medo é uma coisa estranha de você colocar no jogo de RPG. Eu já tive um jogador que eu... no meio de uma cena que, não sei, algum inimigo tinha uma aura de medo. E o cara falhou no teste. Ele tinha um guerreiro todo podão e picudo. Eu falei, você falhou no teste, tá com medo. Ele, mas meu personagem vai ter que estar dando, sei lá, pulinho e gritinho de bicha, sabe? Tipo, ai! Tô com medo. Eu falei, não, cara, não é isso. Mas é difícil, às vezes, você colocar a linha do que é temer por algo. Eu acho que, de novo, eu vou citar Berserker. O Guts, algumas vezes, numa luta, acho que tem quando ele feito Nosferatu Zod, né? Que ele tá, se vê paralisado de medo. Fala que não consegue agir, não consegue se mexer. E ele é o cara. Como que encontrou alguém tão forte e aí tem certeza que ele vai morrer. De uma maneira horrível. Isso é uma questão muito interessante, de fato. Essa questão do herói, ele ter essa... Ele... ser falho a esse ponto. E isso nos leva a uma outra questão, não está na nossa pauta, mas eu acho que é interessante mencionar, que em Dark Fantasy não se aventura à toa. Ah, não mesmo. Isso é muito comum em cenários de fantasia comuns, aquela coisa, por que, que você é aventureiro? Ah, porque eu não sou um padeiro. Muito bom. Sabe? Nunca ouvi essa, muito boa. Eu vou usar isso algum dia. Mas por que você está fazendo isso? Ah, porque eu não quis fazer pão, não quis fazer esperança. pra lançar uma espada e me aventurar numa dungeon. Pois é. Tem cenários, e inclusive, por exemplo, Forgotten Realms, o guia básico de Forgotten Realms, da terceira edição, e não tem cenário mais light fantasy, classic fantasy, fantasy sem nem sem adjetivos do que Forgotten Realms, né? E ele falava, ele tinha até uma estatística, que era coisa assim: 3 a cada 10 pessoas de Faerûn era aventureiro. Meu Deus. Uma coisa assim, uma a cada 10, eu não me lembro exatamente, mas é muita coisa. Não é à toa que a gente brinca que Faerûn é o mundo das pedras de level 20. Porque você pega, por exemplo, os degraus de Undermountain, né? Todos os aventureiros que já tropeçaram ali e morreram, a pedra já ficou de level 20 com a XP. Meu Deus. Mas tudo bem. Bom, eu marquei medo. Eu marquei uma coisa, ela é questionável, mas eu vou colocar assim: personagens trágicos. Trágicos, assim, vítimas de uma maldição, por exemplo, ou um destino cruel. Eu não. Eu não acho que é essencial, não acho que é essencial, não é isso que eu quero dizer logo para começo. Mas eu acho que seria uma característica que poderia se encaixar na Dark Fantasy. Poderia, mas eu só não vou dizer que ela é essencial, porque eu particularmente gosto, eu acho que também é Dark Fantasy, aquele cenário em que o cara, apesar de todas as dificuldades, no final de sua grande glória e sua grande busca, apesar de todos os seus sacrifícios, ele mudou o mundo. Talvez o mundo não seja mais Dark Fantasy pelo que ele conseguiu fazer, sabe? Eu acho que a história do grande. Mas aí talvez seja aquela coisa, né? Eu acho que é nesse ponto você tá certo. Por mais que o cara se torne o grande foderaço que mudou o mundo, ele, pra ser uma Dark Fantasy legal, ele tem que morrer, ele não vai poder aproveitar o mundo que ele criou, ele. Você falou de fim. É, o que eu acho, para mim, eu não consigo enxergar um herói numa Dark Fantasy tendo um final feliz. Ele É, eu tem que ter acho um final difícil. trágico. Morrer seria um final feliz nesse caso. Eu não sei. Não sei. Sabe por quê que eu pelo fator fantasy da Dark Fantasy. Eu acho que é isso que diferencia o Dark Fantasy de um jogo de terror ou horror simples. O fato de ter o fantasy na equação é que eu acho que faz um pouco a diferença. De você ter a esperança, de você ter a possibilidade do seu herói ter um final feliz ou de alcançar coisas grandiosas. Senão seria só um horror, um terror, uma coisa assim. Não sei, eu vou discordar nesse ponto, porque para mim o fantasy ele entra mais para você incluir elementos que estão fora da esfera, sei lá, do real. Não Então, sei. se fizer um cenário, por exemplo, que não tem nada de magia, mas existem monstros, para mim já seria uma dark fantasy, assim. Tudo bem, mas eu acho que uma coisa que é necessário, pelo menos para um RPG de Dark Fantasy, é a possibilidade de lutar de volta. Não, sim, você luta de volta, mas eu tô falando aqui do fim, o fim. Eu acho que pode ser Por um final exemplo, feliz. pense nas obras de Dark Fantasy que você conhece, em romances ou livros. Imagine o personagem principal. Obras que você não tenha chegado até o fim, claro. Você vê esse cara com um final feliz, de alguma maneira? O final não precisa ser ele morto, assim, ou totalmente na merda. Ele pode ter vencido. Aliás, que bom que ele venceu. Mas que ele saia impune, assim, incólume disso? Não, tudo bem. Eu não consigo imaginar um final Senhor dos Anéis. Porque, por exemplo, se a gente falou de Berserker ou Claymore. Percebe que, por exemplo, eu não vejo o Guts vivo no final. Eu até vejo, bueno, pra mim, leitores, escutem isso, vocês vão ver. Pra mim, quando Berserk acabar, o Guts vai ser um mão divina. Isso ia ser bom. Mas aí, pô, ele basicamente tá virando o mal que ele combate, né? Ou um mal ainda Exato, maior. exato. Essa é a ideia. Ou isso, né? A corrupção. Ou Mas então, de fato, acho que eu. aleijado, aleijado. Eu sempre quis fazer um personagem que no final ficasse aleijado. Não, e tem que ser um aleijado tenso, não pode ser aquele aleijado do tipo, ah, eu perdi uma mão, abri uma taverna no reino, na Eu cidadezinha do pensei no interior cara da na cadeira capital, de rodas, assim, ou na cama. e eu me tornei o taverneiro, ex-aventureiro, dono de taverna, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui, só fazendo um comentário. É de uma aventura que eu mestrei durante muito tempo em Arton, em Tormenta. E ela não era uma aventura dark, de maneira nenhuma. Ela era bem fantasiosa, bem heróica. Mas uma vez eu estava discutindo com um dos jogadores e a gente gostava muito de escrever. Isso eu era adolescente, a gente tinha muito tempo livre. E ele escreveu que ele achava que seria o final da aventura. Então ele nem sabia qual era o grande vilão, assim, e tal, mas ele falou assim, derrotado, ele partiu do momento que já tinha derrotado o grande vilão. Mas o que ele fez com o personagem dele foi o seguinte, ele escreveu qual a ótica do personagem dele, e lógico, na história que ele escreveu, nós éramos adolescentes, por favor, descontem isso, mesmo sendo RPG, o personagem dele era o grande herói no meio do jogo. Então digamos que derrotaram tudo em razão do personagem dele. Pô, E adolescente é aí... foda, né? É, bom... Enfim, continue. Bom, e aí é o seguinte, e por algum motivo que eu não lembro qual direito... pessoas tinham morrido, outros personagens tinham morrido e tal. E aí foi oferecido para ele, por uma entidade, uma divindade, não sei, que retornasse a vida dessas pessoas. Várias coisas iam voltar a ser o que era. E o preço por isso era as memórias que tinham sobre o personagem dele. E ele topa pagar o preço. Então, vários personagens que morreram tinham voltado à vida. Esse personagem, ele tinha uma esposa. A esposa tinha morrido e com isso ela tinha voltado à vida. E etc, etc. Mas esse personagem, ninguém lembrava dele. E ele não podia voltar para essas pessoas que amavam, que ele amava. E aí ele vagou, ele se tornou um indigente. Começou a vagar pelo mundo. Ele tinha cumprido a missão, ele tinha cicatrizes de batalha terríveis, ele não poderia mais lutar. E ninguém ia saber que ele foi vitorioso, que o mundo foi salvo por causa dele. Muito interessante. Eu Eu acho acho que que isso é esse. um fim interessante para uma Dark Fantasy. Você me convenceu. Você me convenceu. Dark Fantasy Zerai tem mais é que se fuder. Me convenceu. Pronto, ninguém mais quer jogar Dark Fantasy. O mestre quer mestrar, tá louco pra fuder, mas o jogador. Falar um pouco da aventura propriamente dita. Não tinha falado dos vilões? Opa, pulei um flop com vilões. Foi mal. Pô, Tá bom, vilões. e é o tópico, porque afinal de contas eu sou um daqueles caras que acha o vilão muito mais legal que o herói. Geralmente são mais bem construídos, né? É um fato, afinal de contas, eu vi uma vez um escritor, um post do Jim Butcher do Dragon Files, que ele fala que construir um bom vilão é muito mais importante que construir um bom herói. Porque com um bom vilão, porque com você tendo uma boa contraposição ao ponto do seu herói, os pontos do seu herói parecem mais relevantes. Aquela coisa que você, o herói só é o vilão, só é o herói porque tem um vilão para ele combater. Quanto maior o vilão, maior o herói. Exato. Que afinal de contas, quem seria Luke Skywalker? Quem é Luke Skywalker perto de Darth Vader? Quem é, né? É um fato, fato. Quem é Cloud perto de Sephiroth? Nossa, total, né? Pelo amor de Deus, é um emo. Enfim, então vilão. E o que é que o vilão de Dark Fantasy tem que ter? Na minha opinião, o vilão de Dark Fantasy tem, e eu acho que nós concordamos nesse aspecto, ele tem que ser vastamente superior ao herói. Em recursos, em poder, em influência, em qualquer coisa. É, ele tem. Eu acho que se não for isso. Bom, isso é meio que uma característica geral do vilão, né? Mas eu acho que em Sempre, Dark nem Fantasy. sempre. Sempre tem o gêmeo Sim, sim. maligno, o grupo do mal, Ah, bom. irmão. Mas enfim. Verdade, verdade. Esqueci desses pequenos detalhes. Mas eu acho que em Dark Fantasy, que você falou, esses elementos todos têm que ser realmente mais fortes. Se o personagem, o vilão, por acaso, é um nobre que escraviza uma região. Eu acho que ele tem que ter, sei lá, vastos exércitos, um vasto domínio sobre a região. Ele não é uma figura distante, ele é uma figura opressiva e presente, com espiões em cada lugar, em cada caverna. Exato. E uma coisa que eu acho interessante, importante no vilão de Dark Fantasy, que diferencia ele, eu acho que é o principal fator que diferencia o vilão de Dark Fantasy do vilão normal, é que Dark Fantasy não pode ser monocromático. Ah, isso é legal. Dark Fantasy não pode ser. Eu esqueci o nome da palavra, porra. Caralho. Me ajuda, que é quando você tem um ponto bonzinho, um ponto maligno. Ai, não é dualidade, Cara, eu esqueci a palavra também. Que Vou droga! falando que daqui a pouco ela chega. Tudo bem. Então, mas a ideia é que o Dark Fantasy não pode ter essa distinção clara entre bem e mal. Você não. Pode falar, É pode. muito mais sobre. Não é sobre preto e branco, mas sobre tons de cinza, né? Eu tava pensando sobre isso, e a gente vai desenvolver esse tema mais no nosso episódio de vilões. Que vai ser um episódio. Vai ser um dos meus favoritos, eu adoro vilões. Em breve, num podcast próximo de você. Em breve, num podcast. Próximo de você. Mas enfim. O vilão, E isso é uma questão interessante de Dark Fantasy. Sabe por que que o vilão de Dark Fantasy não pode ser o Sauron? Diga. Porque se ele fosse, não era Dark Fantasy. Como assim? Eu vou explicar. Um inimigo absolutamente inimigo comum torna inimigos, torna aliados, torna cooperação. Se você tem no seu mundo, qualquer que ele seja, uma ameaça tão grandiosa a todos, sem distinção, sem possibilidade de você ter vantagens, ou enfim, você tem um cara que é claramente o seu antagonista, que ele claramente quer te ferrar, você, os outros, as pessoas que serão antagonizadas por este ser, vão se unir para derrotá-lo, para sobreviver a sua opressão e tudo mais. Então a questão é que, a não ser que ele seja um ser muito, e não importa também se for, o fato é que os povos, outros seres, outros qualquer coisa assim, estarão unidos contra um perigo comum. E se eles estão unidos, não há alienação, não há desespero, não há opressão, não há. Existe um forte sentimento de união, de irmandade. Eu estava pronto para discordar de você por causa de um exemplo. Mas eu acabei de repensar o exemplo, então eu acho que eu acabo concordando com uma certa parte. Mas deixa eu seguir meu raciocínio para você. Eu acabei de pensar, como eu tinha dito, no cenário de Midnight, que o vilão é basicamente Sauron, como eu tinha dito. E aí eu fiquei, sei o que você falou, ah, o vilão não pode ser Sauron. Eu falei, bom, mas em Midnight é. E ele é um deus maligno que caiu na Terra, tá aprisionado aqui na Terra. E aí ele começa, e tem. Foi o que você falou, os outros povos se unem contra ele? Se unem, lutam uma vez, lutam, ganham. Na segunda vez, ganham também, mas já começa a ter divisas entre eles. Na terceira vez ele demora tanto para atacar que é aquela coisa, ah, essa sombra do norte nunca mais vai acontecer, ele foi derrotado. E aí quando ele ataca, pega todo mundo de surpresa. E eu ia tentar argumentar por esse lado, mas eu acabei de pensar numa coisa. Mesmo nesse cenário Midnight, como eu disse, ele era um cenário de fantasia medieval clássico com vários deuses, apesar de não ter deuses em, entre aspas, né, não ter deuses em, na Terra-média e tal. Questionável isso. Mas não deuses como nós conhecemos, assim, da fantasia medieval de RPG com clérigos e tal. E esse deus maligno, quando ele cai na Terra, ele quebra a ligação dos demais deuses com o mundo. Então ele é o único deus que os mortais têm acesso. Tanto é que os únicos clérigos do jogo são os vilões. Você não pode jogar de clérigo. Mas eu acabei de pensar assim: se você tem uma figura que é a única divindade presente que responde às suas orações, por mais que ela pregue algumas coisas, etc., os seguidores dele, para ele é o deus, né? A palavra dele é a lei, a divindade que está presente. Que vai cuidar quem sou eu para contrariar um Deus. Então eu acho que, não sei se por esse lado, não sei se você entendeu o que eu quis dizer nesse ponto. Eu acho que sim. Então normalmente eu ia te contrariar, mas eu acabei de tentar achar um lado de mostrar uma certa dualidade. Não sei se eu forcei um pouco a barra, mas quando eu pensei que ele é o único Deus no mundo, eu não sei, se eu fosse num cenário de fantasia medieval e eu sei que existe um Deus, uma divindade que está muito acima de mim, nesse mundo, e é só ela que eu tenho, quem disse que eu não ia recorrer a ela? Se ela é a única, por que os mandamentos dela não são os verdadeiros? Por exemplo. E não só isso, mas desenvolvendo um pouco essa questão do ainda assim no Midnight, você tem um tipo de vilão que ele não é necessariamente absolutamente mau. Quem servi-lo vive. Exato. Agora, se você tem um vilão do tipo, não é que quem servi-lo vive. Se ele não for derrotado, a realidade é destruída, o mundo é destruído, a sua raça é extinta. Cthulhu. Tem vários exemplos, Cthulhu, Darkspawn do Dragon Age. Por exemplo, por isso que para mim Dragon Age não é Dark Fantasy, a gente vai falar disso depois. Polêmico. Você pode falar o quanto quiser que não se tornará. Enfim, se tem um vilão desse tipo, em que você, assim, não há uma opção nem se juntar a ele. É, verdade. Aí você não tem como ter um Dark Fantasy. Então o vilão, ele tem que ter essa questão de Shades of Grey. A não ser. E vamos para o 40K novamente. Maravilha. O Warhammer 40K, ele tem diversos antagonistas, né? Alguns dos antagonistas são plenamente malignos, outros não. Mas o que fica interessante no Warhammer 40K é que, por exemplo, você tem os deuses do caos. Os deuses do caos são maus, maus, mais maus que o pica-pau. Os caras são. Não tem bonzinho ali no meio, sabe? E o objetivo dos deuses do caos é corromper a realidade, é destruir a ordem, acabar com tudo, não tem conversa. Ainda assim, tem pessoas que se juntam a eles, porque de fato, isso, tanto no Fantasy quanto no 40K é válido, quando você segue um deus do caos, você ganha poder muito fácil, muito rápido. Mas tem um custo. Então você tem as mutações, todo seguidor de um deus do caos costuma ser um mutante. E então você vai ter enfim, seu corpo vai mudar, tal, mas você vai ganhar lá o seu poder. Tem gente que fala que tem que destruir mesmo, que o universo vai ficar melhor na escuridão eterna, essas coisas, né? Mas o fato é que eles são mais próximos que você chega de um mal absoluto. E por que ainda assim é Dark Fantasy? Porque, como eu disse antes, e isso é interessante, ele é um absoluto, ok. Precisa ser combatido, ok. Só que é tão difícil combatê-lo que se você tem que fazer o mal para combatê-lo. É necessário. É necessário você ter uma sociedade opressiva que mata milhares de milhões de pessoas nas fábricas para produzir arma para os exércitos lutarem. É necessário você ter praticamente escravos trabalhando dia e noite para fazer nave espacial, porque senão você vai morrer. Senão o resto da humanidade vai morrer. É necessário você ter sacrifícios ao Deus Imperador. É necessário você ter a Inquisição com capacidade para queimar um planeta se tiver um herege perigoso lá, porque esse herege, dado o tempo necessário, ele vai transformar o planeta inteiro num mar de caos e de criaturas bizarras e inimigas do Império. Então tem essa questão de, por mais que seja um inimigo absolutamente mau, o preço para conseguir combatê-lo é alto demais. Beleza, Então acho que muito legal, tia. também pode ser uma questão interessante. Ah, com certeza. Warhammer 40K é foda, velho. Segura as bolas, a gente vai fazer o um episódio. Ok. Mais alguma coisa do vilão? Tem uma coisa que eu queria falar, mas é só a título de curiosidade, assim, não é de curiosidade, mas é porque isso algumas pessoas talvez não. Essa ficha não tenha caído até agora. O vilão, ele não precisa. A gente já deu os exemplos, mas só tô afirmando. O vilão não precisa ser o cara que tá lutando para dominar o mundo ou qualquer coisa assim. Talvez ele já tenha vencido. Fato. Eu só quero dar essa coisa, assim, pra pessoas. Porque eu já tinha visto muitas obras, mas um dia me falaram isso. Ah, esse cenário é legal porque o vilão já venceu. E aí que eu falei, porra, tá aí. É por isso que eu gosto tanto. O vilão já ganhou. Ele não tá lutando e você tá resistindo, porque se ele ganhar, vai ser. Não, ele já ganhou. Ele já consolidou o poder. E você tá tentando fazer o melhor que você pode. Então acho que para ficar assim, só para dar essa noção para as pessoas. Gostei, muito bom. Bom, agora sim, aventura? Aventura, vamos lá. Aventura, vamos lá. O primeiro item que eu marquei na aventura. Na verdade, eu não queria usar o primeiro item, eu vou pro segundo, porque depois a gente vai pro primeiro. É o motivo da aventura, a gente já tinha falado, mas foi aquela coisa: salvar o mundo é uma consequência. Eu acho que é aquela coisa do altruísmo ser uma consequência. De você não estar indo. O motivo pelo qual você vai se aventurar, o motivo que vai levar as pessoas à aventura, né? Se aventura, a gente tá falando do personagem, levar à aventura na noção da aventura. Não é o motivo altruísta, novamente, né? Você não vai, ah, eu vou ter que fazer para salvar e destruir este dragão aqui, etc, etc. Você vai fazer alguma coisa e a consequência é salvar alguém. De Eu acho quebra, o que dragão morreu. de quebra o dragão morreu. Você vai atrás do tesouro do dragão. Ou como o dragão tem um valor sentimental com aquele tesouro, etc, você explica. E aí ele morre. Acontece que ele aterrorizava uma vila e agora não aterroriza mais. Talvez se ele estivesse protegendo uma vila de um mal maior, olha só, já tô pensando. E agora você acabou de foder a vila. Fato. E eu fiz isso numa aventura uma vez. Os Eu personagens. acho que eu acho que esse, eu tô me lembrando de um exemplo que você deu. Foi do dragão negro, né? Um bando chamava os Corvos, né? Isso. Ah, lembro. Acho que é melhor explicar para os ouvintes, né? Eu acho justo. Então, Dá a versão resumida. a versão resumida é mais ou menos o seguinte: tinha um grupo de. Tinha os heróis tal, e tinha um grupo que também era de aventureiros, que encontrava os heróis com alguma frequência, que eram NPCs, que eram chamados Corvos. E esse grupo, em determinado ponto, eles protegiam. Ele tinha uma vila que ficava numa região extremamente perigosa. E eles protegiam essa vila, a vila prosperou e tudo mais. E os jogadores vão para lá passar um tempo. E os jogadores começam a perceber umas coisas meio bizarras na vila, né? Aquela coisa de pessoas que desaparecem e não voltam mais, os aldeões meio calados, ninguém quer conversar muito, né? E na investigação, a investigação vem, eles descobrem que os corvos pediam sacrifícios humanos, pediam umas coisas assim, trabalho escravo, uma criança a cada 10 anos, anos não, né? Uma criança a cada 10 meses, uma coisa assim. Então, quando eles foram lá para derrotar, para brigar contra os corvos, eles encontraram um dragão negro aprisionado com uma série de rituais que esses corvos faziam, que eles adquiriam o poder do dragão negro e usavam essas crianças, essas pessoas, todos para os rituais que eles faziam. E a ideia era mais ou menos o seguinte: se eles derrotassem para cada um dos corvos que eles derrotassem, o dragão recuperaria parte de seu poder, até que eventualmente ele se soltaria. E o dragão era uma besta terrível, era um grande mal para o mundo. Ele iria destruir a vila inteira e todas as ao redor, ninguém tinha como impedir. Milhares iriam morrer, era um dragão perigosíssimo. Ao mesmo tempo, eles podiam escolher, então, em vez disso, matar o dragão. Só que se eles matassem o dragão, os corvos perderiam esses poderes extras que eles tinham, por assim dizer. E a vila, que ficava numa região extremamente perigosa, ficaria desprotegida. E ela eventualmente seria destruída por orques e goblinoides e outras questões em volta. Então era uma situação basicamente entre permitir que a situação na vila continuasse como estava e manter os aldeões relativamente seguros e o dragão aprisionado, ou matar o dragão e condenar a vila. O que que eles Ou escolheram? matar os corvos, soltar o dragão e condenar a vila. O que que eles escolheram? Eles mataram os corvos, o dragão se soltou, eles lutaram contra o dragão e perderam. Arriscaram e perderam. Não sei se a aventura era Dark Fantasy, mas servia. Tinha uma pegada Dark Fantasy. E foi legal ainda porque eu peguei esse gancho, e sem falar muito da minha aventura, eu não acho tão legal esse podcast, né? Mas só para explicar para o jogador, para os ouvintes. Eu peguei esse gancho e depois foi aquela coisa. Eles perdem o mar de chamas negras do dragão negro e tal. Eles acordam bem depois, levantam todos eles em camas confortáveis e tal. E tinha um vilão na aventura, que era chamado Alberus. E tal, eles acordam como generais de Alberus, 10 anos no futuro. Nossa. E recuperando as memórias agora. E tem uma história por trás disso, mas enfim, foi interessante. Legal. Legal. Um jeito de não acabar a aventura. Pois é. Mas então, a aventura. Eu acho. Então, esse lado do. Não existe bonzinhos. Vou fazer o bem para fazer o bem. Eu acho que mesmo nessa aventura, como por exemplo, ah, vamos salvar a vila. Eu acho que deveria ter uma coisa, tipo, mais de vamos vencer os corvos, vamos matar aqueles filhos da puta. É Eu acho lógico que que aí você tem um apelo até pro jogador, né? Porque você vê, pô, mas estão sacrificando, eu sei que é um cenário de Dark Fantasy, mas, né? Tem essa coisa do jogador sentir também, né? fato, fato. E eu nem. Aquela coisa, eu não sei se. Eu não, nem sempre eu acho que não. Eu discordo de você nesse ponto de que o altruísmo não existe. Ele pode existir, mas o preço do altruísmo tem que ser alto demais. Se você pensar que eles morreram na sua, né? É, pois é. Ou não necessariamente morrer, né? Mas eu gosto dessa questão. O Game of Thrones, ele tem. Não tem como te falar isso sem ser spoiler. Fico devendo essa, ouvintes. Ok, melhor pra mim. Mas basta dizer, então, que Game of Thrones. Vou desespoilar o máximo possível. Que Game of Thrones tem uma história mais ou menos assim: de um personagem que é altruísta e que paga o preço por fazê-lo. Certo. Se eu estiver lendo e tiver um personagem altruísta, eu já vou pensar, não vou me apegar porque esse cara vai se fuder. Eu falei que ele paga o preço, eu nunca disse qual. Então. Bom, então fica aí, eu não sei. Bom, foi o que você falou. Eu acho que se for uma razão altruísta, se o motivo da aventura for altruísta, eu acho que então realmente tem que se pagar um preço. Eu acho que no segundo caso, como por exemplo. Aquela coisa do dragão, né? Ah, nós somos atrás do dragão, salvamos. Por algum motivo ou por vingança. Talvez você até saia meio incólume. Talvez da batalha você saia ligeiramente bem. Mas se você vai pelo altruísmo, por uma boa ação, se você foi besta o suficiente para fazer uma boa ação no cenário de Dark Fantasy, você tem que ser de alguma forma penalizado. Usado por isso, você tem que pagar o preço. Porque é aquela coisa, o Bane, se o Bane fosse fácil em Dark Fantasy, teriam mais pessoas fazendo. A ideia é que talvez o seu personagem seja o único a fazer aquilo. E por que ninguém mais faz? Bom, por causa disso, você vai ver agora. Entendeu? Justo, justo. Mas concordo, agora que você falou, eu concordo. Se o preço, se o cara tiver realmente que pagar um preço de certo, é legal de colocar. Bom. Continuando da aventura, eu marquei itens como, por exemplo, violência. Eu deixo essa violência aqui como uma coisa que eu acho que tem que estar presente. Não... Pra começo de conversa, eu não tô falando que tem que ser gore a sua aventura, tá? É isso que eu ia Se ela falar. Muita for, gente na minha acha que Dark Fantasy é sinônimo de gore. Não é. Se ela for, na minha opinião, melhor. Porque eu adoro gore. Mas esse sou eu. Agora, muita coisa que as pessoas esquecem, a gente tá pensando em violência, né? Mas não é só violência física, existe violência psíquica, né? Violência moral. Outros tipos de violência. A opressão é um tipo de violência, por exemplo, né? Fato. Eu só marquei aqui que esse lado da violência, de alguma forma, tem que estar presente, a ameaça ao seu personagem. É lógico que tem coisas e coisas, como, por exemplo, o combate for menos galante, mais sujo, e talvez as pessoas perdendo, sei lá, partes do corpo, uma espadada que expõe vísceras. Olha o meu lado gore vindo aí. Mas é mostrar aquela coisa mais dura do combate, por exemplo. Isso pode Mais ser. violência no geral. Num todo eu colocaria. Também Você acho. quer ver de violência? Uma coisa que você pode colocar de violência, que é interessante, que vai ser interessante até, estupro. Coloque estupro na sua aventura. Tema pesado. Se o seu grupo concordar com esse tipo de coisa pesada, mas é pra. Se ele quer jogar Dark Fantasy, é melhor que concorde, né? Então, é porque, ó, eu já vou avisar os ouvintes. Eu vou muito fundo quando o assunto é esse, assim, sabe? Quando eu faço uma coisa violenta, ou quando eu penso nisso, quando eu falei violência, existem níveis de violência, pode se agradar menos ou mais com alguma coisa. Mas eu acho, na minha opinião, se eu estivesse mestrando, ou jogando, ou se eu estou lendo, o que que eu quero ver? Eu quero ter contato com isso, de uma maneira ou de outra. Então, aquele fator do chocar tem que estar. Não choque pelo choque. Ah, a gente vai entrar numa estalagem e tá rolando um estupro. Só porque tá rolando. Tem que ter consequências, tem que ter coisas que acontecem. De preferência tem que ser aquela coisa, né, cara? Tem que ser aquela personagem que acompanha o grupo, elfa inocente das florestas e tal, que um dia se perde na cidade. Eu vou ir mais a fundo. Tem que ser um dos personagens do grupo. Porra! Alguém tem que te estuprar. Não, vai, mas foi Bad. só pra dar uma ideia, foi só pra dar uma ideia. Bad. Não, tudo bem. Entendeu? Então, tem que ser O essas coisas Guedes com foi frequência, estuprado, né? mas. O Guedes foi estuprado. Por que não? Estupro, acho que tá pensando, violência sexual é um dos piores tipos de violência. Assim, minha opinião, não sei se vocês mais vão contar. Mas justamente por isso eu acho que ela tem que aparecer. Esse sou eu e esse tema é controverso. Se você não quer ir tão a fundo, Não sei se é tão verso. Qual que é existem cenário tem todos os tipos. isso? O quê? Qual que é cenário tem isso? De Ah, Dark qualquer cenário. Fantasy? Eu não sei, é que tem pessoas que não gostam. Eu acho que Não é joga em porque Dark Fantasy. você pode fazer uma Dark Fantasy sem certos elementos. Não sei. Eu só acho que quanto mais você tiver esses elementos, mais próximo do Dark você tá. Mas você pode fazer um cenário com pitadas de Dark Fantasy sem isso. Mas sei lá, eu gosto no Dark Fantasy, de elementos que de fato evoquem essa questão do mundo opressivo. No Game of Thrones, novamente, tem um momento em que existe uma cena em que tem uma pessoa numa armadura sendo cozinhada viva, e o pai dessa pessoa está observando essa cena com uma corda amarrada no pescoço, e cada passo que ele dá na direção do filho, que está queimando vivo, a corda aperta. Nossa. E a ideia é, ele não sabe se ele vai conseguir chegar até o filho antes de sufocar, e o cara que causou a situação falou: se você chegar até o seu filho e tirar ele do fogaréu, ele vive. Eu acho que tem alguns elementos que você põe assim. A gente falou de violência. A gente tá mais pra uma coisa do mundo do que realmente de aventura, né? Mas tudo bem. O Não, mas primeiro episódio de Berserker, né? Que tem um cara, pode um ser. lorde lá, e ele tá comendo uma pessoa, né? Pode ser. O Mas banquete dele. pessoa que ele matou. Mas vamos colocar então violência na aventura? É isso que você pode fazer. É, combates muito mortíferos quando forem acontecer, consequências muito severas para as ações dos personagens, boas e más. E aquela coisa de nenhum bom ato vai sem punição, né? No Eu good só vou dar deed um. go unpunished. Boa. Eu só vou dar um puxadinho assim. Combates mortíferos, gente. Eu acho que seu jogador tem que pensar duas vezes antes de entrar no combate no mundo de Dark Fantasy. Por mais D&D que seja o que você está jogando. Por mais D&D que seja. Mas o Ele fato. tem que pensar duas vezes se é realmente bom que ele entre naquilo. De fato. Então talvez valha a pena você pensar nisso, refletir nesse assunto, quando você for escolher o seu sistema. A gente vai falar mais um pouquinho Não, pra frente. nesse ponto eu vou falar, mas, cara, bem ou mal, você pode jogar Dark Fantasy com qualquer sistema. A Não, pode, pode. questão é que se você estiver jogando D&D e for bater no Barão Von Strahd, o combate vai ser tão mortífero quanto fosse você bater num outro sistema menos heróico. Não, tem que ser, sabe? É que pode ter sistemas mais fáceis de você fazer isso. Pode E ser. outros nem tanto. Sabe? Por exemplo, a gente fala bastante. Você joga bastante D&D quarta edição, né? Você acharia nesse sentido? Dá pra você fazer? Dá pra você fazer um combate realmente mais mortífero. Mas ia te dar um pouco mais de trabalho, né? Eu não Pensando acho, nesse cara. sistema. De verdade. Não, pra você não. Eu não acho. Você não acha que seria mais trabalhoso? Não, porque o D&D quarta edição, pela maneira como ele é preparado, um combate pode ser muito, muito mortífero. A questão é que o do D&D quarta edição é que ele é feito para isso. Você tem o combate, o time frame de um combate. Nesse um combate, um encontro, muita coisa pode acontecer. A questão do que o D&D quarta edição acabou é que a fragilidade entre combates, de fato, não tem, é muito muito pequeno. Mas em uma situação de combate, você pode regaçar com o seu grupo. Entendi, Não entendi. tem. Por exemplo, teve um jogo que eu fiz uma vez, que era no meu jogo de Eberron, que todo o turno o grupo tinha que gastar uma Healing Surge para se manter em pé. E quem não gastasse Healing Surge caía desmaiado, quem caísse desmaiado ia gastar Healing Surge inconsciente até morrer. E o fato é que significa então que tinha um cara com 7 Healing Surges na mesa, ele tinha 7 turnos para vencer o que ele tinha que fazer, um cair morto. Sendo Entendi. que a Healing Surge era o que fazia a cura também, então nem curar os caras podiam direito. Então, Entendi. o sistema dá mecânicas para você mexer. Bom, vamos lá. Próximo ponto. Ainda na aventura ou já passando para outro? Chega passando pro outro, né? Já passando, né? Eu separei aqui um último pontozinho para a gente falar, que é o elemento fantasy. E eu resumi como a magia. Bom, então, se estamos jogando Dark Fantasy, existe magia. Primeiro, o que queremos dizer com magia, né? Então, você não precisa usar todos esses elementos, mas vamos pensar no que a gente está acostumado, né? Magia propriamente dita, assim, evocação, a magia que você faz, monstros ou criaturas fantásticas, itens mágicos, lendas que são reais, todas essas coisas. Você não precisa ter todos esses elementos, mas como esses elementos se Ou você aplicam? pode ter esses elementos, só que com uma nova roupagem. Depois Sim, eu é a vou ideia. já já dar um exemplo disso, que vai ser em 40 mil anos no futuro, mas continue. Bom, da magia propriamente dita. Eu coloquei assim, ela está mais propensa a prejudicar do que a ajudar. Eu não quero citar. Eu não queria, assim, é um exemplo besta. Eu ia falar Conan. Mas Conan é um outro gênero. Mas Conan, por exemplo, todos os magos, ou a maioria dos magos que o Conan encontra, são vilões. Aliás, é uma característica forte dos vilões de Conan, geralmente usam magia. E eu acho que isso é uma coisa que. Esse é o tipo de magia mais ou menos que permeia a Dark Fantasy. Ela tá muito mais na mão do vilão, ou de alguma coisa que quer o mal do herói, do que na mão do próprio herói. Ou quando Por não. mais que o herói seja um mago. Ou Eu tenho. quando. Uma exceção a isso, mas tudo bem. É, ou quando não está. É questão do preço novamente. A magia tem um preço muito caro. Que é o meu segundo ponto que eu ia falar, que é o preço da magia. Ah, bom. Mas um bom exemplo dessa questão, vou jogar pro Warhammer 40K. Vamos lá. O Warhammer 40K ele tem basicamente dois tipos de magia dentro da lógica do cenário. A primeira é os poderes psiônicos, que é magia mesmo, né? Bola de fogo, teleporte, essas coisas, né? A diferença é que as pessoas que são capazes de usar esses poderes psiônicos, elas são perigosíssimas. Por dois fatores. Assim, primeiro que é perigoso ser uma dessas pessoas. Porque lembra aqueles 1.000 pessoas que têm que ser sacrificadas ao imperador todo dia? Sei. Necessariamente elas têm que ser pessoas com poderes psiônicos, que são raras. Mas tudo bem. A segunda parte é que, assim, no mundo de Warhammer 40K, existe uma dimensão que é o Warp, que é onde ficam os demônios, por assim dizer. E todo o poder psiônico vem do Warp. E toda a mente psiônica, ela tem uma ligação com o Warp. E todos os demônios são atraídos por essas mentes para tentar possuir o cara, para tentar manipular, para tentar casar o puteiro. Então, a não ser que o psiônico em questão tenha um autocontrole, uma capacidade de treinar, um treinamento muito ferrado, ele vai cair na tentação dos demônios. Ele vai. E quando um psiônico é possuído por um demônio, um Warhammer 40K, a gente tá falando não é de, ah, o cara ficou possuído, matou dezenas de pessoas. É, o cara ficou possuído, ele destruiu um continente, ele matou 6 bilhões de pessoas, ele explodiu um planeta, ele corrompeu uma galáxia. Nossa, eu acho que você acabou de mandar tudo que a gente precisa saber sobre magia em Dark Fantasy. Ela tem um preço, e o preço é alto. E essa coisa toda, sabe? Tipo, troca o psiônico. O Vix troca o que ele falou, psiônico por magia. Imagine seu personagem assim. Imagine seu personagem, ele é mago, ele tem domínio sobre um poder muito foda. Mas se ele vacilar um momento, ele pode ser possuído por um demônio e pode dar uma merda gigantesca. Toda hora ele tá vendo demônios. Talvez seja, tenha pesadelos horríveis. E ao mesmo tempo. Não, Sei lá continua. o que acontece. Ele usa muitas magias no mesmo combate. Sei lá, alguma mecânica, alguma coisa que vai acontecendo com ele. Deformidades, corrupção de alguma maneira, loucura. E ao mesmo tempo, o Warhammer tem tudo isso, inclusive. E ao mesmo tempo. Tudo junto, né? Como o Warhammer sempre tem. Tudo junto, de fato, de fato. Não, mas é verdade, você faz uma magia, você pode desde ficar louco até invocar um demônio, até morrer, até. Por aí vai. Toda magia que você conjura tem chance de acontecer. E quanto mais poderosa a magia, mais fácil acontecer. Boa. E interessante também é que no Warhammer também. E no Dark Fantasy em geral, eu acho que isso tem que ser interessante. Não basta o seu personagem mago ter esse poder e ter essa coisa. As pessoas odeiam ele, morrem de medo dele. Por elas, esses caras não estavam vivos. Porra, imagina só, você tá do seu lado, tudo bem, o cara te ajuda, ele lança as magias, ele quando precisa e tudo mais. Mas na hora que esse cara peidar fora do pinico, fudeu! Você quer um cara desse andando com você? A gente vê isso muito em fantasia, né? Em Dark Fantasy. A coisa do. Se tem algum personagem que usa magia ou que se mexe com o sobrenatural e as pessoas descobrem, é queimem a bruxa. Exato. Seu personagem, ele pode ter que disfarçar, ele pode ter que chegar numa hora, num vilarejo, qualquer coisa. Talvez você tenha um mago no grupo e ele não pode agir, ou não pode fazer magia. Ou talvez mais interessante ainda, ele tem que fazer a magia de tal forma que ela apareça alguma coisa de coincidência. Quase mago ascensão, assim, sabe? É aquela coisa de não confiar em você, o seu poder não é confiável. Ah, nem seus amigos devem confiar em você. Num caso desse, eu acho que um psiônico num grupo de Warhammer 40K, alguém jogando com psiônico, os outros jogadores têm que interpretar que esse cara tá no xeque. Fez alguma coisa fora, você mete a espada serra elétrica nele, cara. E eu jogaria de psiônico, já vou falando. Não, o Warhammer 40K é interessantíssimo nesse aspecto de Zoado. como ele lida com essa questão do psiônico. E é interessante porque quem são os maiores psiônicos, os caras que usam melhor os poderes? Primeiro são os elfos, que são malignos, não são malignos, não, mas são antagonistas no cenário, e os caras do caos, porque meu, o Warp tá ali já, pra eles tá de boa. Foda. Então não é coisa, é punk nesse esquema de Dark Fantasy. Tem que ser mesmo. Tem um outro ponto que eu marquei aqui. Eu achava ele meio questionável, mas agora você jogou ele de uma maneira legal. Que é, a magia pode, não quer dizer que ela é, ser mais poderosa que a média dos outros cenários. Um usuário de magia, talvez devido a todos esses fatores, corrupção, etc, etc, etc. Quando ele vai fazer uma magia, seja uma coisa realmente diferente. Eu Talvez gosto aí valha disso. uma mudança. Eu não sei. É meio spoiler, mas. Berserker. Já chegou no Brasil, nem todo mundo leu. Vou tentar ser leve, tá? Tem uma hora que aparece um personagem Berserker que sabe fazer magia. Mas é uma magia punk pra caralho. É magia assim de meu, a cidade tá sendo invadida por demônios e ele limpa a cidade. É nesse nível. Em compensação, ela tem seus problemas. Ela, né? Já falei. Mas Ah, mas quem lê quem bate? Berserk aqui no Brasil já acompanha, já chegou nisso aí faz É tempo. foda, né? Fazer um. Ah, mas então, eu acho que talvez seja uma coisa interessante. Pra você. Porque assim, a magia tem um zilhão de coisas. Aí. Não se usa mais esse exemplo, né? Eu falar, você tem um míssil mágico de um D4 por dia. Isso não existe mais. Mas Cara, enfim, o exemplo é interessante. existe. Old Dragon tá aí pra quê, porra? Ah, é verdade, Old Dragon. Mas Old Dragon não tem todo esse esquema de corrupção, etc, etc. Ah, até saiu o cenário deles, né? É, vamos ver, né, Que se não vai vai ter isso. ser um cenário de Dark Fantasy pra caralho e tal. Fica a dica, eu vou conferir quando sair. O Legião. Legião. Ah, mas eu acho que é uma coisa interessante para você pensar. Mestre que talvez esteja com um pouco de. Mas eu vou estar tanto poder na mão do jogador. Porra, mas você vai estar cobrando um preço muito alto. Talvez pra ele fazer essa magia seja tipo. Talvez ela não seja nesse nível, sabe? Destrói uma cidade. Mas ele pode fazer. E se ele fizer, já era. É tipo assim, a corrupção instantânea. É aquela Sei. coisa, você vai jogar D&D quarta edição, por exemplo, pega lá um ritual super foderengo pro seu personagem que faz magia fazer, mas os seus componentes do ritual, em vez de você colocar pecinha de ouro, põe healing surge permanente, põe permanente mesmo, coisa assim. Punk, né? O cara vai pensar três vezes antes de usar. Fato, sacrifica uma criança lá pra dar power no seu ritual, faz alguma. Justo. Faz uma coisa. Cara, o fato é que eu gostava. Onde é que tinha regra pra. Ah, era no Book of Vile Darkness. No Book of Vile Darkness ele tinha regra pra magia ritual. E tinha. Era no Book of Vile Darkness? Ou era no Cthulhu? Falava de você sacrificar pessoas Era no pra Book of tomar Vile boost? Darkness. Era no Book of Vile É. Darkness. Tem vários sistemas que fazem isso depois. O Warhammer 40K tem também. Mas que você tem uma tabela de coisas malignas que você pode fazer pra fazer suas magias ficarem mais poderosas. Sacrificar pessoas, dar dano em todo mundo que tá no círculo fazendo magia, enfim, por aí vai. Mas então, bom, enfim, o preço é alto, então a recompensa também pode ser Tem que ser alta. alto, tem que ser alto. Eu acho que é para dar uma boa equilibrada. Senão, realmente, não se vê muito porquê. A menos que seja um jogador que realmente queira provar, queira ter isso pela histórica, pela interpretação. Eu jogaria, mesmo que fosse muito fraco assim. Isso é uma coisa que não tem mais, né, nessa. Tem, mas é na edição nova de Dark Sun, mas o bom mesmo na época do AD&D, que era a questão da diferença entre a magia Defiler e a magia Preserver. Ah, sim, que a Defala era muito mais poderosa, mas você tinha todos Que é aqueles impactos no aquela coisa mundo. que o mundo é um deserto gigantesco, e é um deserto porque a magia consome a vida das coisas, mal existe como as pessoas se sustentarem, e cada vez que você faz uma magia arcana, plantas morrem, e não vão nascer de novo, e a terra vira areia, é foda. E os magos que escolhem não fazer isso são muito mais fracos que os magos que fazem isso. Justo. Acho que tem que estar, essa escolha tem que estar no jogo, assim. Até que eventualmente aparece os grandes magos supremos, são Sorcerer Kings, que eles têm o segredo de fazer magias na vida das pessoas. Ah, e o bicho pega. Ah, e por isso que eles são tão foda. Bom, dois outros itens que eu selecionei pra gente falar de magia, outro elemento fantástico. Eu falei de mitologias, né? Deuses, divindades, coisas assim, uma mitologia elaborada, lendas. Pode até existir. Mas caso exista, eu acho que tem que ser uma coisa que a maioria das pessoas nem ouviu falar. Eu discordo, viu? Mesmo que exista um panteão assim de deuses, eu acho que tem que ser uma coisa desconhecida Eu discordo. para ter. Eu Você discordo. discorda? Eu discordo. Eu ia puxar um outro exemplo, mas vamos ver. Não, se quiser puxar o exemplo, puxa, depois eu discordo. Não, eu só ia falar que é o seguinte, a única coisa que eu acho que fica um pouco besta é que, gente, pra falar a verdade, eu não gosto muito de deuses em fantasia medieval. A O verdade é quê? essa. Eu não É muito gosto. legal. Não, eu até gosto, assim, são boas fontes de lendas e tal. Eu falei de Tormenta, assim, nossa, adoro, Calmeira, caralho. Mas, bom, eu acabo não gostando. E eu acho muito ruim, por exemplo, no mesmo fonte que eu li, eles falam sobre talvez um panteão de deuses malignos. Que os deuses, de alguma forma, representam um lado maligno. Talvez como as mãos divinas do Berserker, por exemplo. Não são bem deuses, mas serão criaturas divinas, né? Por que que eu vou discordar de você? Discord. É, eu acho que nessa questão, a figura dos deuses serem existentes ou não é um mero detalhe. O que importa é a relação dos deuses com os seus fiéis. A questão é: você vai ter um deus que vai aparecer no seu cavalo brilhante, armadura polida, em sua forma de avatar super poderoso para defender os seus fiéis? Então, realmente, está destoante a Dark Fantasy aí. Mas você vai ter deuses que podem até interferir ativamente. A questão é como eles interferem e o preço que eles cobram por isso. Eu acho que é uma mera questão da relação entre as pessoas e os deuses. Não acho que seja uma questão. É que é muito comum você ver em cenários de Dark Fantasy aquela coisa de os deuses estão mortos, os deuses foram embora, ninguém sabe dos deuses, se os deuses existem ou não, os deuses, os deuses, os deuses. De repente, pode ser uma coisa como é o Reinos de Ferro, por exemplo. Eu não sei se é Dark Fantasy propriamente dita, mas os deuses existem. É mais sombria que a média. Mas sombria que é média, verdade. Os deuses existem, ninguém discute isso, eles inclusive aparecem, o avatar deles vai lá fazer coisas. Só que a relação entre esses deuses é muito distinta. Você tem deuses malignos, deuses bondosos, deuses indiferentes, deuses justos, deuses não tão justos assim. E a maneira como a população interfere com eles é o que dá o sabor para esses deuses, né? É, Que bom, talvez. eles existirem ou não. Tem uma deusa maligna em Iron Kingdoms, né? Que é Tamar, se não me engano, é o nome dela. E ela é má pra cacete, mas ela é má numa filosofia do tipo: eu posso fazer o que eu quiser desde que não sejam capazes de me impedir, sabe? É a liberdade suprema. Entendi. Isso não é necessariamente mal, se for parar pra pensar exatamente. Assim, é, mas não é. E essa presença dessa divindade acaba contribuindo pro clima da Dark Fantasy. É o que você falou lá do Midnight também, né? É que tem uma coisa assim que eu. Bom, Midnight é um cenário à parte. Eu acho que Midnight funcionou muito bem, quebrando várias coisas, assim, pra mim. É meio um ponto fora da curva, na minha opinião. Mas é que tem uma coisa que eu acho que, por exemplo, se você vai ter uma mitologia, se você vai ter vários deuses, eu acho bacana que eles não fossem nem conhecidos para os jogadores. Entendeu? De repente você falar assim: ah, eu não sabia que existia o deus tal. Ou então você sabe que existe o Deus tal, mas o que ele faz? Ele garante algum poder? Ele não garante? Eu gosto dessas coisas. Para Dark Fantasy, eu gosto desse fator assim, envolto em mistério. Você não sabe direito como a coisa funciona muito bem. Eu não sei. Tem alguma coisa nisso que eu acho que cai com a Dark Fantasy? Talvez eu realmente eu tenha ido por um exemplo muito extremo. Mas. Ou um gosto muito pessoal. É, Eu não eu sei. acho que é um É que pouco as pessoas vão disso. dar. Um pouco de gosto pessoal, né? É. Assim, exato. Por exemplo, nada impede a exemplo do Midnight, a sua força invencível que já ganhou e lá lá lá, sejam deuses. Ah, sim. O que pode um mortal fazer para vencer um deus se ele não for o Kratos? Sacanagem. É, dá uma boa. Mas mesmo assim, você acha que realmente, que nem eu, sei lá, vou evocar de novo o elemento de você conhecer ou não os poderes dos deuses. Porque não sei, por exemplo, Tormenta. Eu vou falar de Tormenta porque esse cenário é um dos que eu melhor conheço. Assim, eu não sou um grande fã de Forgotten Realms. Mas a impressão que dá em Tormenta é que todo mundo mais ou menos sabe o nome dos 20 deuses e pelo menos qual é a esfera de influência daquele deus. Ou algumas coisinhas assim típicas de cada deus, sabe? Ah, sei lá, um seguidor de fulano vai ser um cara que, sei lá, um seguidor de Calmir é capaz de saber sempre a verdade quando uma pessoa fala. Sabe? Nem que seja esse conhecimento não seja totalmente verdade. Mas você acha que isso, tendo isso em Dark Fantasy, mesmo assim poderia funcionar? Depende. Pega. Vamos para o Warhammer 40K de novo. Ok. Todo mundo conhece os quatro deuses do caos. Todo mundo conhece Slaanesh, Tzentek. E eu não vou lembrar o nome dos quatro deuses do caos agora, mas todo mundo conhece esses deuses. A questão é a diferença é que quando um cara vê um mutante, o cara pode ter nascido mutante, não tem culpa de nada. O cara é uma aberração genética qualquer, isso é muito comum nas cidades super poluídas de Warhammer e tal. Vamos olhar pra ele e vão falar: sua cria de Tzentek queima, seu desgraçado, morre. Você não tem que viver aqui, você tem que ser escravo, você tem que ser um ferrado. Não que você, que o cara fosse, ele só nasceu mutante, não tem culpa de nada. Ou ao mesmo tempo que quando você tem mutantes que se. Que Tzentek ele é o Changer of Ways, ele é o deus da mutação. entre outras coisas, desde o caos propriamente dito. E você junta, quando esses mutantes se juntam, fazem irmandades que louvam o Tzentek porque é o único que os aceita. Quando você tem essa questão dos deuses, por exemplo, tem um outro deus que é Slaanesh. Slaanesh é o príncipe dos prazeres proibidos. E Gostei do cara. não, o Slaanesh é interessante. E o príncipe dos prazeres proibidos, porque todo cara que pensa em fazer uma coisa, assim, todo cara que trai a sua mulher com uma outra, todo cara que desce numa perversão sexual, todo cara que é viciado em drogas, todo cara que é alcoólatra, todo cara que tem um prazer secreto que ele esconde, e por mais que a vida dele seja pura, este cara presta homenagem a Slaanesh. Slaanesh pode tocar a sua vida de volta. Basicamente, metade da minha turma na faculdade presta homenagem a Slash. Pelo que você descreveu. É mais ou Mas menos. eu gostei. Não, tudo bem, você me convenceu. Você me convenceu com a coisa da mitologia. Pois é. Eu não tava realmente pensando, realmente é mais um gosto meu do que qualquer outra coisa. Muito bom. E só para fechar, ao mesmo tempo, quando você pega um dos aspas deuses bonzinhos de Warhammer 40K, como o deus imperador, o God Emperor of Mankind, em que você que tem inúmeros fanáticos religiosos que queimam planetas em seu nome e tudo mais. Cara, meu, você tem que sacrificar 1.000 pessoas pra ele por dia pra que ele continue existindo. É a vida. Ponto, né? É a vida. Bom, a última coisinha que eu coloquei para falar de magia, que é os seres sobrenaturais ou seres mágicos no geral. Agora eu acho que a gente vai entrar e realmente, eu sei lá, novamente, acho que casa melhor com a fantasia, mas não quer dizer que é só assim. Eu vou jogar a ideia, me diz o que você acha. Que eles, seres sobrenaturais são indiferentes aos humanos, por estarem numa situação superior ou não, e que a sua atenção deve ser evitada e não procurada. Então você pode ter uma criatura sobrenatural de qualquer espécie, mas é muito. Primeiro que ela não liga para os humanos. Ele está aqui muito antes dos humanos e vai estar aqui muito depois que os humanos virarem pó. E segundo, a atenção dele, ele prestar atenção em você, é muito mais perigoso do que qualquer outra coisa. Olha, eu gosto disso, mas vou dizer que isso é mais um estilo do que uma questão necessária. Eu já vi Dark Fantasy com isso, Dark Fantasy sem isso, mas eu acho que isso é interessante. É que assim, tem um estilo de Dark Fantasy muito comum, que é o estilo da humanidade isolada em sua ignorância, ignorante das verdades do mundo, e entre as verdades do mundo está o sobrenatural. Isso nem sempre é o caso numa Dark Fantasy. Porém, eu acho muito interessante um ponto. Não é nem que talvez as criaturas sobrenaturais são diferentes dos humanos, mas sim que elas são diferentes dos humanos. Isso porque, por exemplo, você pega, sei lá, Tolkien, um elfo é um humano mais fresco, assim, sabe? Sim. Eu acho que numa Dark Fantasy legal, um elfo é uma coisa diametralmente diferente de um humano. Alienígena humano. E essa diferença causa a interação interessante. Tanto porque um jogador que esteja jogando com um humano, que esteja interagindo com elfos, ele vai estar numa cultura alienígena, a cultura dele, uma coisa que ele não sabe o que fazer, como um elfo nas circunstâncias também. Mas eu acho que isso é mais interessante do que a indiferença per se. O que eu acho que pode ser interessante é você ter certos elementos no mundo de Dark Fantasy, sejam eles quais forem. Podem ser demônios, podem ser anjos, podem ser certos tipos de criatura sobrenatural, que a atenção dessas criaturas não deve ser atraída. Eu acho interessante. Os Cthulhus da vida. A coisa da atenção não deve ser buscada. Não pode não necessariamente de qualquer coisa sobrenatural, mas de algumas coisas sobrenaturais. Eu pensei num. Eu tô pensando em cenários que. Na verdade, eu não tô. Acho que no RPG eu não consigo lembrar de um exemplo que seja realmente assim. Mas eu tô pensando nesses mundos, são quase como. Ah, qual que é o nome daquele? Perdão, é o. Eu acho até um pouco Dresden deveria ter um pouco disso, assim, sabe? Até um pouquinho dessa coisa daquelas cortes Ah, Ferrari mas que tem você um pouco. Mas quer um exemplo é. bom? Ravenloft, você não quer que nenhum dos lordes preste atenção em você. Revelation não quer que nada pra tirar essa coisa. É que eu evitei colocar exemplos de Ravenloft e Dark Sun, porque eles são tão diferentes e tão únicos Mas eles são Dark Fantasy, sim, são mesmo. É que eu evitei realmente puxar qualquer coisa para esses dois. Fato. Você não quer que os templários do seu Sorcerer King prestem atenção em você. Sim. É, você não quer realmente que atrair a atenção dessas coisas. Berserker de novo. É, em muitos casos, no Dark Fantasy, você não quer ter atenção. Ponto. É melhor que você não atraia atenção, né? No geral. Low profile em Dark Fantasy. O profile em Dark Fantasy. Bom, vamos para o próximo ponto? É, basicamente o nosso próximo ponto é quase um pequeno resumo antes da nossa bibliografia, né? Que é o que a Dark Fantasy pode adicionar ao seu jogo, né? O que que ela pode trazer de novo. E aí, o que você acha? Olha, primeiro de tudo, eu acho que pelos elementos que a Dark Fantasy tem, pelo jeito que ela é construída, eu acho que ela não serviria como se você está levando um jogo, se você tem um jogo normal e você vai mudar totalmente o tom do seu jogo num mundo X. Eu acho que a partir do momento que você fecha um acordo com os jogadores, a menos que todos estejam de acordo em fazer a mudança, você não deveria fazer uma mudança tão radical que durasse para sempre. Mas você pode fazer pequenas aventuras, talvez uma sessão ou duas, que ela encarregue muitos elementos de Dark Fantasy. Principalmente no que diz respeito aos vilões, já que são elementos que você pode colocar e tirar mais fácil do jogo. Ou a opressão, que seria o caso do grupo de aventureiros chegando numa vila oprimida por um lorde, blá blá blá blá blá. Talvez você possa tirar coisas daí que sirvam muito bem. Mas, novamente, eu acho um pouco difícil você incluir esses fatores numa campanha que já está rolando. Assim, A não pelo ser. menos não do jeito que eu gostaria. Porque você pode. Acho que os ouvintes já perceberam. Quando eu penso em Dark Fantasy, eu penso sempre em extremos. Eu sou muito ruim de ver uma pincelada. Ah, vou colocar um toquinho de Dark Fantasy. Então, eu não É, eu sei. acho que Comigo, essa. Dark Fantasy é muito Não, eu ou você concordo. põe tudo ou você não põe nada. Eu concordo. Nesse ponto, eu tô contigo. Por isso que eu digo: Dragon Age não é Dark Fantasy. Boa. Por que dizem que Dragon Age é Dark Fantasy? Eu não sei. Você joga É um porque jogo. ele foi vendido como, né? É, você joga um jogo de RPG, ele tem mais piadas naquele jogo do que, sei lá, Dark Fantasy é pra você dar risada. Entendeu? E o jogo tem um inimigo. Ele tem um inimigo obviamente maligno, que são os Darkspawn. E obviamente eles são inimigos e não tem conversa com eles. É o inimigo do tipo, ou você mata ou ele te mata. Então você vai unir todos os povos do mundo, você vai ter grandes vitórias heróicas, você não tem sacrifício nenhum, não há custo para fazer as coisas que você. Não tem sentido, não é Dark Fantasy. É fantasia, talvez um pouco mais suja, um pouquinho mais, sei lá, num sentido realista, mas Dragon Age não é Dark Fantasy. Legal. E o RPG é pior ainda. Você lê na capa daquela. Desculpa, o jogo RPG até é bom, mas você lê na capa daquele troço. Ah, um RPG de fantasia sombria. Não é! É a Dark Fantasy no seu Roleplay Game. Tá Exato. vendo? Eu dava com a caixa outro dia na mão. Eu tenho o jogo. Não é, cara! Não é! Seu personagem vai ser um herói, você vai pra dungeon, porra! Você vai pra dungeon pra ganhar dinheiro, tudo bem, o jogo é mortal, tudo mais, mas não é Dark Fantasy. Você não tem essa opressão de um inimigo maior, você não, você tem um mundo de high fantasy, na verdade, com um ou outro elemento mais gore, talvez. Quando ele foi me vendido, assim, quando eu tava lendo sobre Dragon Age, eu comprei a ideia. Da época do que saiu Dragon Age Origins, o jogo mesmo. Eu comprei a ideia. Porque os caras falavam, ah, os elfos são escravizados, não sei o que lá. As raças, assim, eles iam falando, tava todo mundo uma merda. Aí tem essa ameaça dos Darkspawns, né? Que vai voltar. E aí esses caras que. Como é que é o nome? Warders? Wardens, Wardens. Grey Que iam. Wardens. Grey Wardens, que iam proteger já não são mais aquelas coisas. E aí quando eu tava lendo isso, eu falei, cara, realmente, parece, né? Eu nunca joguei, mas pelo que vocês me contam, realmente não é muito mais uma high fantasy. A execução foi falha. Um Grey Warden, ele não é ele não é um cara da Night Watch do Game Game of Thrones, que é de fato um cara ferrado e tal. Ele é um Jedi. Entendeu? O negócio ali é um pouco diferente. A questão não é que vocês são os únicos caras que podem combater os Darkspawn e tal. Não, a questão é que dois Grey Wardens matam centenas de Darkspawn. Porra. Pois é. Então a questão lá é um pouco diferente. Eu acho que é de. Você se sente seguro o tempo todo. Ah, só tem aquela história de, ah, mas eu sou um Grey Warden, quando eu for velho, eu vou ser corrompido pela minha maldição e vou morrer. Mas até isso é épico, cara. Você sabe como é que morre um Grey Warden? Ah, era aquela coisa que eles vão Eles vão pra um portal, né? lugar dos Darkspawns e matam e lutam até cair o último Matar, Darkspawn. aí eu vou levar quantos deles eu puder até morrer, uma coisa assim. Exato. Você quer fazer Dark Fantasy? Esse cara tinha que morrer tossindo sangue na cama. Verdade. Sem glória, sem porra nenhuma. Ele tinha que virar um Darkspawn no final. Entendeu? Isso é Que Dark seria Fantasy. legal. Isso seria legal se esses caras estivessem se transformando pouco a pouco naquilo que eles comem. Olha o Claymore aí. O bem virando mal, etc. Isso seria uma verdadeira Dark Fantasy. Mas eu vou parar de falar mal de Dragon Age, que não é o objetivo da coisa aqui. Não, tudo bem. Até é um dos objetivos. Ah, isso não quer dizer que Dragon Age seja ruim, né? Não, não quer dizer que Dragon Age seja ruim. Só quer dizer que Dragon Age não é Dark Fantasy. É pra não comprar gato por lebre aí. Exato, exato. Ah, mas. Ainda no Ah, sentido de o que Dark Fantasy pode acrescentar à sua aventura, sim. eu acho que se o seu grupo tá com vontade de jogar um jogo sobre temas mais pesados, você quer um jogo de reflexão sobre consequências, você quer um jogo sobre uma reflexão sobre temas como abuso infantil, como estupro, como leis injustas, como criminalidade sem controle, você quer um tema em que as pessoas na mesa estão dispostas a discutir isso e encontrar uma diversão mais sóbria, por assim dizer. Dark Fantasy é o caminho. É um caminho muito bom para você encontrar esse tipo de discussão de personagem complexo que vai debater essas amarguras durante o jogo. Nem todo mundo quer isso, mas muitas pessoas querem. E eu acho que Dark Fantasy é um cenário muito bom, é um tipo de cenário muito bom para você encontrar isso. Qual é a sua experiência, mestrando ou jogando Dark Fantasy? Já fez jogos assim puramente ou tentou incluir elementos? Ah, eu já Os seus mestrei. jogadores, como é que eles responderam? Eu já mestrei Warhammer 40K. Uhum. Alguns dos meus jogadores gostaram muito, outros nem tanto, em parte por causa do. Pensando mais no clima, assim, né? O sistema, pelo que eu lembro, seus jogadores não gostaram muito do sistema, né, tal. Exato. Mas o clima eu acho que ele foi muito apreciado pelos jogadores quando eles começaram a ver. Porque é um grupo que joga muito D&D quarta edição, vinha da fantasia heróica épica, e quando eles começaram a ver como é que eram as coisas no cenário de jogo, o pessoal começou a gostar e a ter uma experiência de jogo diferente. Um bom exemplo que eu gostei de usar foi logo no começo de uma história de Warhammer Dark Heresy, que são os personagens são acólitos da Inquisição, e que eles estavam investigando uma ocorrência num planeta, né? E eles foram atacados por um grupo logo no começo, assim, do planeta. Eles chegaram no planeta e foram atacados numa área protegida e tudo mais. Eles não deram muita atenção. Venceram, não deram muita atenção a isso. Porque é uma coisa um pouco D&D, ah, normal, vocês tentaram te roubar na rua, porrada, sabe? Eles não deram muita atenção a essa questão desse ataque. O que acontece, o que eles não pararam para pensar, é que são cenários de Dark Fantasy. Por que pessoas pararam para atacar os caras no meio da rua? Que consequências isso tem? Por que que fizeram isso? E mais pra frente no jogo, isso teve consequências sérias. Ainda que eles não, talvez não tenham feito o link na época, não sei. Mas mais pra frente no jogo, teve um momento que eles deixam um posto fortificado que eles estavam investigando. E acabam lutando contra uns gatos, né, umas coisas assim. E quando eles voltam, o posto fortificado está sob ataque. O que eles não perceberam é que o posto fortificado estava sob ataque por causa da presença deles lá. Porque uma entidade nesse planeta queria a eliminação deles, porque eles representavam uma ameaça. Então, em qualquer lugar do planeta que eles fossem, eles causavam uma ameaça para as pessoas que estavam envolvidas. Interessante. Então era uma coisa assim, se eles quisessem proteger as pessoas daquele local, eles teriam que ficar afastados das únicas pessoas que poderiam ajudá-los. Interessante, bem E interessante. foi uma coisa que o grupo gostou. Assim, achou interessante. Não sei se vocês perceberam isso, vocês gostaram. Então essa foi minha principal experiência com Dark Fantasy. A minha experiência mais literária, no RPG mesmo, teve esse jogo de Warhammer 40K, teve muitos livros que eu li, mas jogar mesmo foi mais esse jogo de Warhammer e o meu jogo de Forgotten Realms, que eu mestrei há muito tempo atrás, que eu fiz o Forgotten Realms Dark Fantasy. Mas aí Que é o foi. dos corvos. É o dos Corvos, é. É, dá pra pegar na. Até senti a pegada. Exato, exato. Então, mas aí foi, eu mudei o cenário pra fazer isso, né? Eu tinha. É. Mas foi legal, ficou bem interessante. E a O que a sua? gente falou, né? É, o que eu tava só complementando é que eu falei assim: nada impede você realmente começar. Mas se você tivesse começado a jogar Forgotten no normal, assim, a Forgotten como ele tá lá, e de repente você mudasse a tônica do cenário do nada, talvez não fosse realmente mais indicado, Também assim. acho, também A acho. menos que tivesse uma boa conversa com os jogadores. Olha, vocês estão afim? Vamos mudar completamente o tema, completamente o estilo. Pra você ter uma ideia, nesse jogo de Forgotten, os jogadores foram os caras que soltaram o grande vilão no mundo. É. Então rolava uma coisa da responsabilidade deles irem atrás do cara que mudou a. Que transformou Forgotten em Dark Fantasy, sabe? Bem legal, Foi bem legal legal. na época. A minha experiência com Dark Fantasy, assim, para falar a verdade, eu nunca consegui jogar um jogo de Dark Fantasy do jeito que eu gostaria de jogar. Um jogo nesse estilo. Por N motivos, assim. Primeiro tem o fato do cenário. De eu, não, às vezes, não achar um cenário que eu realmente gosto, ou gosto do jeito que eu tinha. Ou se eu consigo ler, eu não consigo encontrar jogadores. Eu lembro que na época que eu li Midnight, que eu adorei, que eu queria muito jogar, eu não achei jogadores que estivessem dispostos. Pessoas não queriam muito, não se interessaram. Então. E eu não conseguia. Eu realmente não conseguia angariar jogadores para esse tipo de jogo. Esse era o problema. Eu não achava pessoas dispostas a encarar. Mas como assim? Mas a gente. Nesse jogo, aquela coisa da magia, por exemplo. Ah, porra, mas pra fazer magia eu tenho que desistir aqui da minha sanidade? Meu personagem vai ficando uma bosta conforme eu vou fazendo magia? Então não tem porque eu jogar isso. Ah, mas eu vou ser um guerreiro. Mas porra, mas aqui nesse jogo a gente morre muito rápido, não sei o que lá. Eu tive problemas muito com isso. Depois de um tempo, eu acabei largando. Tipo uma época que eu fiquei muito, muito interessado em jogar Dark Fantasy. Depois eu fui acabar largando um pouco. E fui deixando de lado. E depois se tornou um gênero que eu raramente visitei. Eu tive bem menos experiências do que eu gostaria. O que eu fazia era tentar uma vez ou outra matar a minha vontade com elementos. Seja a opressão, como eu disse, ou a coisa da violência. Eu lembro que uma vez eu fiz uma aventura de Tormenta que ela evocava esse clima de opressão, de você ter um. Por isso que eu falei do Lorde que domina um local, era basicamente sobre isso. Eu vou guardar essa aventura porque eu quero usar ela num podcast futuro. Ouvintes aguardem, eu não quero queimar ela agora. Mas. Então eu matei minha vontade assim, com pequenos elementos, muito menores do que eu na verdade gostaria. O que eu tentava na minha nas minhas aventuras, que eu tento até hoje, é sempre ter na coisa das consequências. E muitas vezes aquela coisa de boas intenções, o inferno está cheio. E o personagem que está fazendo uma boa intenção pode acabar gerando um mal muito pior. Legal, Mas legal. eram essas coisinhas para dar o gosto. Porque jogar mesmo, de uma maneira literal, num jogo desenvolvido para isso, eu raramente conseguia. E outra também, que como eu falei, cenários. Fora o Midnight, tem outros cenários, a gente vai falar deles. Mas eu sinto um pouco a falta de cenários de Dark Fantasy, assim. Agora eu conheci o Warhammer, que eu achei que ficou mais parecido, assim, com o que eu gostaria de jogar. Mas com essas particularidades eu não achava muitos cenários. E eu tenho uma dor de cabeça para eu mesmo criar cenário que você não imagina. Eu te entendo. Tô empolgado pra Bom, vamos caramba. falar dos cenários, então? Bom, então vamos entrar aqui pra Até nossa porque já tá se sessão. delongando muito, é bom te dar uma corrida. É, tudo bem. Sessão, leia, ouça, veja, jogue, etc. Cenários de Dark Fantasy. Tá. Eu marquei alguns. Até depois, se você tem outras ideias, espero que tenha. Bom, eu marquei primeiro Dark Sun e Ravenloft. São Dark Fantasy? Na minha opinião, sim, são. São, Mas especialmente eles têm. Ravenloft. Ravenloft. Mas eles têm tantos elementos à parte que eu meio que fui. Meio que deixei eles ao lado. Não era exatamente deles que eu queria falar. Eu marquei três cenários de Savage Worlds. O primeiro é o Evernight. O nome é literal Evernight, porque basicamente você tem um mundo de fantasia medieval que foi invadido por uma raça de criaturas, X, e eles fizeram uma coisa no mundo que não nasce mais o dia. É sempre noite. Então é literalmente uma Dark Fantasy. Na verdade, no livro tá escrito The Darkest Fantasy. Então, tem uma série de consequências em cima disso. É um jogo bem sério. Você tem esse grande inimigo. Esse inimigo é basicamente quase uma invasão alienígena. Assim. E ele é bem interessante nesse sentido, sabe? Ele é bem opressor, você tem um inimigo que é muito mais forte, etc, etc, etc. Mas você tinha um mundo feliz que agora tá na merda. Pra aqueles que não conhecem, fica a dica, né? Eu marquei também Sundered Skies, que você tem um mundo de fantasia, que acontece um cataclisma, e basicamente pedaços do mundo ficam flutuando no nada. E você vai com, sei lá, barcos voadores e tecnologia meio steampunk, viajando de parte a parte do mundo. E basicamente todas as raças são malignas. Então ele é interessante, é um jogo bem legal. Ele tem um conceito legal que são os elfos, são meio plantas. É, eu já ouvi falar desse. É uma coisa que eu nunca tinha visto, é bem interessante. Fica a dica pra quem quiser conhecer. E talvez o que eu mais goste desses três cenários de Savage Worlds, que é o Hellfrost. Que é aquela coisa, sabe o Game of Thrones, The Winter is Coming? Uhum. Em Hellfrost, The Winter Came. O inverno chegou. Então você tem essa terra que veio o inverno ficou e é um inverno foda. E tá dificílimo de sobreviver, nada cresce, os animais morrem, tá tenso. E você tem, a magia começou a funcionar de uma maneira muito caótica. Ele traz vários elementos nesse estilo para você jogar. Eu acho que é um cenário considerável. Fora esses dois, que eu anotei também, foi Midnight, que a gente já falou bastante. Uhum. E o Warhammer Fantasy. Tanto... É basicamente o Warhammer que você tinha falado, só que na... Medieval. Tem algumas diferenças, né? Mas o principal é isso. E o Warhammer Fantasy e o 40K, que são bem diferentes. Uma coisa interessante é que, inclusive, eles dão a entender que o Warhammer 40K é o mesmo mundo do Warhammer Fantasy 40 mil anos no futuro. O que seria bem legal. Eles têm alguns exemplos disso, algumas ideias disso, é bem interessante. Mas, assim, eu já falei bastante do Warhammer, não vou falar mais, ou por enquanto. Mas eu acho que vale... Me lembro aqui que eu parei pra pensar em outros cenários de que poderiam ser considerados Dark Fantasy também... Talvez Planescape. Planescape. Você conhece? Conheço Planescape. Por isso que eu perguntei, Planescape mesmo? Sim, porque tem toda aquela questão de você ser um... Você ser um cara que... Bom, depende do tipo do Planescape, né? Mas você ser um... Porque Planescape pode ser tudo, né? Isso é verdade, Planescape pode ser tudo. É que eu joguei Planescape em Dark Fantasy, então... Ah, legal. De repente foi por isso que eu fiquei com essa ideia. Bacana. Há muito tempo atrás. Mas tinha mais um cenário que eu tinha pensado. Ah, um cenário que eu pensei que eu acho que pode ser colocado aí na história é o Busca Final. Busca Final. Ele é interessante. Não sei quão Dark Fantasy ele é, mas dependendo de como vocês jogarem, ele pode se tornar muito Dark Fantasy. Quando eu dei uma lida ali, eu falei, pô, isso aqui tem um quê Dark Fantasy forte. Tem mesmo. Reinos de Ferro, eu colocava. Um cenário sério, né? É um cenário bem sério. Ele é um cenário com diversos elementos interessantíssimos de decadência, que eu acho que é um fator interessante. Virou moda hoje em dia os elfos se fuderem, sabe? Tipo, verdade. Todo elfo tá fudido em cenário de fantasia medieval. Mas nunca vi elfos tão fudidos quanto no Iron Kingdoms. Reinos de Ferro. Porque é aquela coisa, no Reinos de Ferro, o... Os deuses dos elfos estão morrendo. Eles têm... Ah, é verdade, você tinha falado. É uma coisa mais ou menos assim. Tem dois deuses élficos, são dois povos élficos totalmente separados, que não se gostam muito. E a deusa dos elfos está morrendo, ela vive entre os elfos, cuidam dela, sabe? Ela está adormecida e morrendo. E conforme ela vai morrendo, não nascem mais elfos, nascem elfos anencéfalos. Os elfos vivem cada vez menos. E eles buscam por uma cura, mas não encontram a cura. E quem tem a cura são os outros elfos. Enfim, eles são bem fodidos. Então, é um cenário que eu acho que tem muito disso. É um cenário de guerra pesada, é um cenário de deuses implacáveis. Eu acho que é um cenário. Você tem, por exemplo, um reino que é uma ditadura teológica, uma teocracia ferrada. que você tem pra você ter uma ideia, a polícia, não é bem a polícia, né, mas os inquisidores deles são os caras que eles pegam máscaras de metal quente, eles esquentam essas máscaras, põem no próprio rosto para que eles nunca possam tirar, e a palavra desses caras é mais forte que a lei. Louco. Então, É, uma boa. Reinos de Ferro, uma boa dica até em português, em português, inclusive, eu acho que é um cenário de Dark Fantasy muito mais interessante que o Dragon Age, que também tem em português. Que né? para mim não é Destruído. fantasy. Nós não fomos patrocinados pelo Dark Fantasy, ó, pelo Dragon Age nesse episódio. Fato. E para quem não gosta, dependendo de como você jogar, Tormenta é Dark Fantasy. É, Tormenta, para mim, ele é tudo. Pode Se ter jogar, você tudo. pode jogar ele como você quiser, mas Mas pega a trilogia da Tormenta, que é o Dark Fantasy puro. se você pegar Tormenta, eu nunca fiz uma aventura de Tormenta pensando na Tormenta em si. Eu nunca usei isso como um elemento, mas seria uma coisa legal pra caramba de fazer numa aventura bem dark mesmo. Um outro que me lembrei agora, que é um cenário para D&D quarta edição de uma empresa que não é Wizards, né, uma third party, que é o Amethyst. Ah, eu conheço Amethyst. Você não acha que o Amethyst tem um quezão, um jeitão de Dark Fantasy? Bem É forte, até. bacana, é bacana. Ele tem mesmo, daria para pegar. É que eu conheci o cenário meio assim por cima. Eu escutei os negócios, falei, ah, tá. Mas como é para quarta edição, eu não me interessei muito em correr atrás. E um último, que também é para Savage Worlds, eu colocaria o Iron Dynasties, que é o Savage Worlds japonês. Ah, você achou que ele tem elementos de Dark Fantasy? Bom, veja o que eu direi agora e você vai entender. Ouvindo. Bora. Pense em um cenário de RPG que é um Japão feudal normal. Você tem lá a honra, você tem o samurai, você tem a ordem do Shogun, você tem tudo o Japão feudal bonitinho como nós conhecemos e amamos. Só que, com um quê de fantasia, então tem lá uns magos elementais e tal. Só que uma galera consegue aprender um jeito de fazer misturando tecnologia com magia. E os caras bolam, conseguem e fazem uns robôs, tipo uns robôs gigantes, assim. É um negócio meio uns golems que lutam pra cacete. E esses caras que eram artesões da guilda dos artesões e tal, que bolam esses caras, eles dominam o Japão, eles saem na porrada, tem uma grande guerra, e eles praticamente vencem essa grande guerra. E todos os elementos da sociedade japonesa, como nós o conhecemos, eles ruem. Porque o que é a honra, o que é o bushido quando você luta contra uma máquina? Boa. O que é um regime de castas quando mercadores derrubaram os grandes samurais? É, você teria essa coisa da honra ter se tornado algo ultrapassado, né? Da Exato. morte da honra. A morte da honra, exato. Então você vai jogar com um samurai, o livro até fala, você é o último de um povo em extinção, ou que não existe mais, o que é corrupto. O samurai que seguia a honra, que seguia o bushido, não existe mais. Então é um cenário que você tem esse convívio da cultura japonesa ruindo, e alguma coisa vindo no lugar, mas você não sabe o que é ainda. Então eu acho que é Dark Fantasy, sim. Ah, bacana. Tem elementos e se você direcionar o jogo pode ser Dark Fantasy, realmente. Bom, e aí? Bom, eu pensei agora sistemas. Ok, estamos. Ah, tá. Eu marquei Savage Worlds pela mortalidade e por causa das regras que você pode encontrar no Realms of Cthulhu. Justo, justo. E porque tem os trocentos cenários dele, então eu acho que ele é usável. E bom. E bom, eu pensei em GURPS, agora a quarta edição tá aí. GURPS é legal com aquelas coisas que, por exemplo, pensando em combate, uma espadada pode decidir bastante o jogo. Fato, fato. Então eu acho ele interessante como sistema. O sistema do Legend of Five Rings, em alguns lugares pela internet, você pode encontrar livros que pegaram esse sistema e adaptaram ele de maneira genérica. Ele é um livro muito legal no que diz respeito, de novo, ao combate. Com, tipo, uma espadada você pode derrubar uma pessoa. Não é raro isso acontecer, na verdade é bem normal. Então ele dá muito aquela coisa do pensar duas vezes antes de entrar numa luta. Eu acho que você tem que procurar sistema D10, uma coisa assim. Mas fica a dica aí para os ouvintes. Se alguém conseguir encontrar e quiser pensar, Tem muita gente que gosta demais desse sistema, ele é muito aclamado. Eu nunca joguei, mas eu acho ele bem legal. O sistema do Warhammer Fantasy, né, que vem com a caixa. E do 40K também, que E do não. 40K, os sistemas estão integrados ao jogo, etc, etc. E é bem interessante, eu acho E que. eu fiz uma marquinha de D20. Por causa de caráter genérico. Eu ia falar que não, mas você já até falou da quarta edição de uma maneira até convincente para mim. Então, pelo menos levando em conta só esse lado do combate, né? Assim, a intenção do Olha, sistema eu também. acho que qualquer sistema dá. Qualquer sistema Qualquer dá. Você pode jogar mutantes e malfeitores da Dark Fantasy. Mas alguns são melhores do que outros para isso. E eu acho que D20, inclusive, é uma boa escolha para Dark Fantasy. Acho. Eu acho. Porque é uma Dark Fantasy um pouco diferente. Uma Dark Fantasy em que você tem, de fato, poder para lutar de volta. Bastante poder para lutar de volta. Mas é a questão de você colocar dificuldades e consequências para esse jogo em outros lugares. Não necessariamente. E o combate pode ser mortífero, isso independe, né? Eu expliquei isso. Mas eu acho que ele dá. A única questão é que se você for um Dark Fantasy em que o seu personagem, bondoso ou maligno, corrupto ou não, ele vai ser muito capaz. O que não é necessariamente excludente ao gênero. É uma coisa que eu acho que ficaria legal assim do seu sistema ter é sistema de desvantagens. Acho que é uma coisa bacana. Eu sou a favor do sistema de desvantagens, ele é legal. Eu acho que ele ajuda na hora de você compor o herói falho. Não é só isso que faz o herói falho, longe Mas disso, ajuda, etc. concordo. Mas até a tabelinha de desvantagens, principalmente desvantagens psíquicas e tal, eu acho que é interessante, sim. Acho que é uma mão na roda. Concordo, concordo. Bom, livros. Para dar o clima um Dark Fantasy. Eu marquei três livros e uma leiturinha que eu encontrei, que eu tinha esquecido, que eu acho que vale a pena. O primeiro eu não li, é uma indicação que eu já recebi de outras pessoas, eu tô louco pra ler, que é uma série de um autor chamado Glenn Cook, que é a série conhecida como Black Company. É basicamente uma história de mercenários, uma companhia mercenária num mundo de Dark Fantasy. É conhecida como uma das inspirações para Berserker, que a gente já tinha falado, né? Legal. Então falaram que é bem legal, é bem assim, não cria vínculos, as pessoas podem morrer do nada. E falaram muito bem dessa série, ainda não tive a oportunidade de pôr as É, eu mãos. também quero ler, nunca li também. Tenho vontade. O segundo que eu coloquei tá começando a sair em português no Brasil, para aqueles que quiserem. É uma saga de um autor. Gente, eu não sei o nome desse cara, esse autor é polonês. Ela se chama Andrzej Sapkowski. Não sei, Sapkowski. Ele escreve a saga do Geralt de Rivia, que inspirou aquele jogo The Witcher. O bruxeiro. O Bruxeiro. O primeiro livro saiu em português, chama O Último Desejo, Last Wish. Aí eu acho que o segundo livro chama Blood of Elves, É, né? Blood of Elves. Elfos. Que E tem que se fuder, porque é Dark Fantasy. claro. E vale muito a pena. A Foi uma das gente, é bom. melhores Dark Fantasies que eu li nos últimos tempos. Realmente muito bom, mas só aconselho, gente. Outro elemento essencial do Dark Fantasy é o elfo se fode. Ah, não. Isso já praticamente é um elemento da fantasia, né? Bom, marquei também uma série nova. O segundo volume saiu em inglês esse ano Já e li, é a ótimo. tradução ainda sai esse ano no Brasil. Tem o primeiro livro em português, que é o livro do Patrick Rothfuss, O Nome do Vento. Eu acho que entra na Dark Fantasy. Entra totalmente no Dark Fantasy. Entra, deixa ele bem sombrio, assim. Ele não é tão sombrio o terror, mas ele tem todo o clima de seriedade, a magia com o preço. Aliás, ele tem um dos melhores sistemas de magia que eu já li nos últimos anos. Muito legal. Eu vou. Bons vilões, ele é legal. Posso dar as minhas dicas ou você quer continuar? Eu só ia dar uma ultimazinha. Para aqueles que quiserem encontrar alguma coisa agora para ler, um cenário bem legal. O Tio Nitro, do bloco Nitro Dungeon, ele tem uma série de contos, ele não mexe há um bom tempo, mas chama Crônicas de Necrópia, ou Necropia, não sei. Procura, Crônicas de Necropia. É um cenário basicamente entre os que os mortos-vivos vieram num mundo de fantasia medieval. Eles têm toda uma sociedade própria, etc. E eles escravizam os humanos. E é fantástico de ler os contos dele. Já foi um cenário de jogo. A primeira vez que saiu era para Daemon. Eu conheço há um bom tempo. Eu tinha me esquecido, mas fazendo a pesquisa para esse jogo eu lembrei. Então, se você quiser ver um bom cenário, legalzinho para você ler um conto, acho que tem 10, 12 contos. Mas vale a pena você ler. Bom, eu vou recomendar aqui, primeiro, a Game of Thrones, toda a série da Song of Ice and Fire, que o primeiro já saiu no Brasil, como a Guerra dos Tronos, o segundo acho que já saiu também, ou se não saiu, vai sair esse ano. É, vale muito a pena, é uma dark fantasy fantástica, é um livro aclamadíssimo e, bom, vale demais ler. Tem que ler. Tem que ler, viu, Victor? Ah, eu vou ler, pode deixar. Eu entendi a indireta. É, além disso, eu vou recomendar os romances da série Warhammer Fantasy do 40K, em especial um do 40K que eu li, eu achei brilhante e é muito bom para demonstrar essa questão do herói, que é o Eisenhorn. Que serve de introdução ao cenário também, serve, né? Serve de introdução ao cenário, ele explica muito bem como é que é a dinâmica de Warhammer 40K. E o Eisenhorn, a ideia é essa, ele é um inquisidor do Império, ele tem poder quase limitado e a busca dele, as investigações dele cada vez mais levam ele em direção ao caminho de se tornar aquilo que ele combate. Inclusive, esse livro tem uma das minhas frases favoritas de todos os tempos. Manda pra gente. Que o Eisenhorn, ele tá numa situação que ele tá num conselho de políticos, né, tipo um senado, e estão acusando ele de um monte de coisa. E ele tá sendo bondoso, ele falou, não, tô deixando eles falarem porque morreu milhares de pessoas nesse planeta, né? Ele foi lá pra investigar o que aconteceu. E as pessoas estão falando que, falando, uma hora ele se enche o saco, ele vira e fala, olha, vocês calem a boca e vocês escutem, porque eu sou um inquisidor imperial e a minha paciência tem limites, ao contrário da minha autoridade. Boa. Eu quero usar isso num jogo ainda. A minha paciência tem limites, ao contrário da minha autoridade. Muito boa. Não, fantástico, fantástico. Mais algum de livro? Warhammer, deixa eu ver. Tinha mais um que eu tinha pensado, que era bem bacana também, mas eu não sei se eu vou lembrar. Não acho que eu vou. Ah, sim, tem os romances de Ravenloft. Boa, não tinha lembrado. E os romances de Dark Sun, não. Os romances de Dark Sun são muito felizes. Mas os romances de Ravenloft, sim. São Legal. uma dark fantasy muito boa. Vale a pena ler também. Bom, eu marquei. Eu tinha feito aqui, eu marquei animes. Só anime pra comentar. Só um detalhe: quem ler os romances de Ravenloft vai conhecer o vampiro mais legal de toda a fantasia. Strahd von Zarovich. Strahd von Zarovich. O cara é demais. Ele é foda. Ele é foda. Eu tinha marcado anime, fica anime e mangá, né? Eu marquei basicamente os dois que eu já tinha falado: Berserker, é publicado no Brasil, né? Claymore, que também é publicado no Brasil. Os dois valem a pena você ler tanto. O mangá dos dois ainda está continuando. E o anime, infelizmente, dos dois é curto, tem 20 e poucos episódios. Mas os dois são fantásticos. Berserker, eu acho que assim, é quase quintessência Dark da Dark Fantasy. Fantasy, na minha opinião. Agora, fazendo pesquisa para esse episódio, eu encontrei uma caralhada de outros mangás. Mas eu ainda estou lendo, então eu vou evitar dar recomendação. Qualquer coisa mais para frente eu trago o assunto de novo. Eu encontrei muito. Eu só deixo, esse não vai ser, não tem no Brasil, mas para quem tem acesso, que é o Vinland Saga. Esse é fudido, é um dos que eu ia falar. Você tá lendo Vinland Saga? Comecei a ler. É do caralho, É né? muito bom. Askeladd for the win. Muito bom mesmo. Ah, bom, mas outros que você ia falar? Não, só o Vinland Saga. Mangá medieval. Um que eu acho que é uma Dark Fantasy interessante. Bom, não sei se cabe como Dark Fantasy. Bom, manda, vamos discutir. Não, é que eu acho que é mais. Eu ia falar Hellsing, mas eu acho que é mais Urban Fantasy. É, tá mais pra Urban mesmo. Os Então. elementos estão lá, né? É um. Fica a dica, porque você pode aplicar elementos de Hellsing te ajudar em algumas coisas na sua campanha. Fato, mas não é o Dark Fantasy classicão, né? Ah, você tem alguns mangás de Dark Fantasy que. Mas também é Urban. Porra, um monte de japoneses. Mas ó, tem Ah, muito. Eu tem vou fazer. Basilisk, porra. Ah, Basilisk, eu não tinha lembrado. Porra, Basilisk. ninjas? Hã? Ninjas? Ninjas. Eu vou passar pra você uma lista com alguns que eu tô, pra você dar uma lida e depois me falar o que você acha. Ok. Bom, Bom, então, pra terminar. para terminar, o momento mais dark do episódio. Mais dark do que o Pelé. Mas peraí. Você ia falar isso? Eu ia falar ainda de uma indicação de filmes, mas vamos cortar? Ah, vamos cortar. Ah, então tá bom. A não ser que você queira muito falar. Não, não, não, não, não tem, não tem, não tem. Ok. Então, o Eu momento. mando na show notes. Beleza, beleza. Então, o momento mais dark do episódio, o momento mais pesado, o momento em que os heróis se sacrificam, o momento em que a verdade é dita, em que os vilões caem, a cúpula do trovão. Puta merda. Esse momento é mais dark que um negão nu à meia-noite. Preto demais. É foda. Cúpula do trovão! Ah, isso aí, achei que a gente ia ficar sem essa chamada da Cúpula do Trovão hoje. Gritar para fazer sucesso o podcast. Muito bem. Vamos lá. Qual será o tema da Cúpula? Quem começa hoje? Eu tô com uma moeda aqui. Vamos fazer isso Dark Fantasy. Dark Fantasy Style. Cara, eu começo, coroa, você começa. Rola aí. Sabe por que que era Dark Fantasy Style? Por quê? Porque a moeda tem duas coroas. Filho da puta. Muito boa. Enfim, coroa E aí, você. caiu? Então, coroa, óbvio. Ah, você falou sério, tá bom. Então, a coroa, você começa, né? Eu começo. Você Eu começa falo. isso. Você fala pra mim. Eu falo Eu pra falo. você. Não, você fala pra mim. Eu falo pra você, tá bom. Isso. Tá bom. No esquema Dark Fantasy, né? Não. Inspirado pelas minhas aulas dos últimos tempos, meu tema pra você é aborto. Aborto. Aborto. Estilão Dark Fantasy. Você pode fazer uma história de comédia com aborto, eu só vou achar estranho, mas. Touché. Mas tá, beleza, beleza, aborto. E eu acho que isso seria pode ser interessante como uma história de background para um vilão de Dark Fantasy. A ideia é mais ou menos o seguinte: você tem um reino qualquer, você tem um rei qualquer no reino qualquer, genérico de qualquer fantasia medieval que você possa utilizar, e este rei tinha uma sua concubina, amante, o que quer que seja. Esse rei teve um filho com ela. Só que, bom, ele é rei, ele não podia ter um filho. Esse filho não podia nascer. E assim sendo, o rei pagou uma fortuna à mulher, que aceitou o dinheiro do rei, e prosseguiu com o aborto da criança. Que, obviamente, não morreu. Então é aquela coisa, você tem a ideia que eu tive é você tem um feto de 3, 4 meses, assim. Eu nem sei se tem um feto com essa idade ainda, mas sei lá. Tem uma massa bizarra de coisa viva que deveria, por todas as leis dos homens e dos deuses, ter morrido e não morreu. E essa coisa que não morreu, de alguma forma ela se. Ou pelas circunstâncias onde ela foi deixada, ou porque a mãe jogou no cemitério, ou porque foi pra uma floresta, sei lá. Mas de alguma maneira O essa. ódio foi tanto, né? Exato, o ódio foi tanto deste ser que não nasceu, que ele acabou se conseguindo sobreviver e se desenvolver por algum tempo, tremendamente deformado, doentio até. Mas que por alguma razão, seja poder mágico, seja escolhido por um deus, ou seja simplesmente porque esta criatura grotesca se desenvolveu absurdamente bem, seja porque tem um intelecto brilhante, alguma coisa assim, ela consegue, de alguma forma, tomar esse reino, destruir seja por um pacto com um demônio antigo. Pacto com o demônio, eu acho que fica bem legal nessa história. Então o cara fecha um pacto com um demônio esquecido, antigo, e ele, o demônio dará poder a esta, este ser não nascido para que ele termine o reino e para que depois que ele tenha sua vingança contra a sua família, o ser não, o, esse demônio possa nascer pelo através daquele que não nasceu. E aí você tem uma história em que este é um vilão que é difícil você não simpatizar com ele de certa forma pela história que o cara teve. Poxa, o cara não tem culpa, ele ia nascer e impediram o cara de fazê-lo e o ódio dele é justificável de certa forma. E você tem que impedi-lo de concluir o seu plano, seja lá o que for, ou este demônio maligno nascerá através dele e dará início a uma era de trevas infinitas. Legal, gostei. Aquele que não nasceu é um excelente título. Aquele que não nasceu recente, realmente é bom, né? Sua ideia foi bem parecida com a minha. Foi também de um aborto. A minha basicamente era que o concepto estava vivo, né? Foi abortado, mas está vivo, e isso é o vilão. Mas era por causa de um monstro que tinha naquele antigo nível dos níveis Deuses épicos, épicos. o aborto dos deuses. O aborto dos deuses. Quando eu tive aula de aborto esses dias, eu vi isso e na hora eu lembrei de Aborto dos Deuses. Tem uma E aí série de. comecei a pensar, aborto de dragões, aborto de não sei o quê. Tem uma série de romances de Forgotten Realms que aparece esse bicho. Ah, é aquela que tá escrito Unborn? É Unborn, Undead, alguma coisa. Nossa, não. Se bobear, vou ler essa porra aí. É ótimo, é ótimo. É uma série Foda. muito boa, vale muito a pena ler. Tem um bardo mais badass de toda a história. Meu Deus. Um bardo badass, né? Quem diria? Por isso, meu Deus. Muito Mas bem. e aí, a sua? A minha, vamos pensar aqui. É, o tema também, já que a gente foi um episódio inteiro sobre Dark Fantasy, né? Tem que ser feito. E é Dark Fantasy. E o meu tema é Paladino. E você quer que eu use isso num mundo de Dark Fantasy? Yep. Putz, tanta coisa! De fato. Deixa eu tentar pegar algo que não é muito, muito clássico. Não, melhor. Posso trocar meu tema, já que. Pode, pode. Rola, rola. Ah, se você quiser. Ok. Então, a ideia é paladino, só Ah. que em vez de ser paladino, é assim, um paladino do tipo clássico, como nós conhecemos, mas é um mundo de Dark Fantasy em que você tenha um, como eu vou dizer assim, alguém que foi um vilão, que foi um cara cruel e. Aliás, tá. Resumindo tudo em uma frase, já que a ideia da Cúpula do Trovão tá meio enrolada hoje, ouvintes, desculpe. Mas já que a ideia é a Cúpula do Trovão, então vamos colocar a seguinte frase: o Paladino e a Redenção em Dark Fantasy. O Paladino e a Redenção. Tá. O Paladino e a Redenção. Com esse tema, eu tô tentando sair fora do que você me falou. Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu tô agora com. Eu vi o que você tava falando e eu tava pensando. Isso é praticamente o tema feito. O Paladino e a Redenção. Não, mas é por isso que a Cúpula do Trovão é fácil. O tema pode ser simples, mas ser original com o tema. É aí que tá a pegada da Cúpula do Trovão. Ah, deixa eu ver. O Paladino e a Redenção. Eu tô tentando não pensar. Você tava falando de um vilão que agora tá em busca da redenção e se torna um paladino. Não sei, eu tava. Era isso que você ia falar, basicamente, Não né? sei, fez de nada. Porque quando você falou Paladino e Redenção, a primeira coisa que eu pensei foi isso. É que você tivesse um cara que foi o vilão. E que por algum motivo ele está atrás de redenção e se torna um paladino. O que eu não queria era usar isso, porque eu acho que eu fui contaminado pelo que você estava falando. Na verdade, depois eu vou explicar a minha ideia quando você me falar a sua. Mas aí eu te. Só depois. Tá. Eu tive uma ideia, assim, com o negócio. Ela é pessimista ao extremo. Manda aí. Mas eu tinha falado de. Você falou de. Como que eu falei? Eu acho que eu tô meio, fiquei meio influenciado. Porque quando você começou a contar, eu achei que basicamente você ia falar era isso, né? Um cara que foi um vilão, ou que cometeu mal por um tempo, etc. Isso em Dark Fantasy, como a gente falou, pode variar. Mas que agora, por algum motivo, ele tenta combater isso, atrás de redenção. eu acho que personagens vilões que agora buscam a redenção podem ser personagens jogadores até, né? E ser o mote do jogador e ir atrás de redenção. Mas a minha ideia é pro mestre. E a minha ideia é o seguinte: não há redenção. Bom. Você não vai redimir. Esse personagem não vai se redimir. Ele nunca vai ser perdoado pelo que ele fez. Porque é um cenário de Dark Fantasy. E mesmo que você seja o vilão e agora você tá arrependido, você não vai conseguir ter. O que seria o final feliz pra ele? Conseguir a redenção. Esse cara pode terminar vivo, ele pode continuar lutando atrás da redenção até ele ficar velho e incapacitado. Aliás, talvez seja muito legal que ele não morra, mas ele não vai conseguir a redenção. Seja por um motivo, seja por outro, seja que não... Porque não pode, porque ninguém esquece o que ele é, por mais bem que ele consiga fazer, porque talvez os deuses não o perdoam, e por aí vai. Mas já que a gente tá falando de Dark Fantasy, perdas e etc, o final feliz pra ele seria se redimir. Então, minha ideia para um mestre que fosse era isso: não há redenção. Não. Porra, tem como você sentir. Eu gostei muito da sua ideia, cara. Uau. Obrigado. Eu fiquei muito influenciado pelo que você falou. Você falou: se tivesse só falado Paladino e Redenção, eu começaria. Ah, é um vilão, peraí, tentaria desenvolver por esse lado. A minha ideia foi um pouquinho diferente. Eu gosto de pensar out of the box, né? Mas o que eu pensei foi, não é, uma certa inversão de valores. Na verdade, você tem um vilão que, por alguma razão qualquer, cometeu um ato de verdadeiro altruísmo e por isso perdeu seus poderes. Alguma coisa tipo, o cara tinha um pacto com o demônio maligno, ele por alguma razão cometeu um ato de verdadeiro altruísmo, salvou a mulher que ele amava, a criança que ele viu na rua e tal, e ele perdeu aquilo que consolidava o poder dele. E agora ele tá em busca de redenção pra recuperar o seu poder. Redenção maligna. Uma redenção das trevas. Ah, legal. Legal, bem, bem out of the box. Você via isso como um NPC? Vilão da história. A ideia seria justamente essa. Você tinha um mundo de Dark Fantasy, o cara fez um ato de genuína bondade. O mundo se melhorou em alguns aspectos, porque o cara, seja lá qual fosse a base do poder do cara, ela ruiu. Sabe, sei lá, o Sauron perdeu o apoio dos orcs, manja, uma coisa assim. Mas a base de poder do cara ruiu, então ele não é melhor. Esse vilão não é mais ninguém agora. Ele é um dentre muitos que vagam pelo mundo. E a missão dele é, numa busca por redenção, recuperar as graças daquilo que dá onde vinha a fonte de seu poder, seja do demônio, seja do pacto, seja do que fosse. E os jogadores tentaram impedi-lo de conseguir se redimir. Porque se ele conseguir, ele vai voltar a ser o grande ditador, o grande tirano e tal. Você sabe que esse personagem tá a um passo de um personagem cômico, né? Fato. Porque imagina um jogo tipo, com um pouco mais de humor, que você tem um vilão que fez um ato, se redimiu, e agora ele tá tentando ser um vilão de todas as maneiras possíveis, mas sempre dá uma merda e sempre acaba fazendo um bom ato. Isso dá uma história de humor. Fato, fato. Até um humor meio negro. Mas ao mesmo tempo, essa é uma história que eu acho muito próxima da história do Grift. Verdade, verdade. Muito próximo, em alguns aspectos. Muito boa, Grifite. Grande astro. Pois é. Então, ouvintes, ficamos por aqui com a quarta edição do Escudo do Mestre. Yay! Esperamos que tenham sido dicas úteis neste longo podcast, mas vocês vão gostar. Que você não tenha desistido da Dark Fantasy. Você não tenha desistido da Dark Fantasy. E lembrem-se, podem até ouvir podcasts melhores, mas apenas o Escudo do Mestre... Só o Escudo do Mestre tem a moeda de duas coroas que dá cara. É isso aí, ouvintes. Até mais. Até mais.